Se tomar a pílula azul, fim da história. Vai acordar em sua cama e acreditar no que você quiser. Se tomar a pílula vermelha, fica no País das Maravilhas. E eu vou mostrar até onde vai a toca do coelho. Lembre-se, eu estou oferecendo a verdade, nada mais. Praise the Sun, ouvintes do Magicando, está começando sua dose quinzenal, ou será semanal, tudo depende de vocês, para falar sobre todo tipo de coisa legal, esoterismo, magia, ocultismo, capirotagem, tudo aquilo que vocês gostam. E hoje a gente vai falar sobre eles, os 40. Quem são os 40? Você vai descobrir nesse episódio. Eu sou o Andrei Fernandes e aqui comigo está ele, Marcos Keller. Tem uma música do Chan que fala Alibaba, não tem? Alibaba tá de olho, não os 40, os 40 ladrões do Alibaba, essa daí, essa música, né? Então, pode ser. Alibaba e os 40 servidores. Alibaba e os 40 servidores. Alibaba. Porra, perfeito, cara. Temos aquela também, Lívia Andrade. Oi, minha gente. Hoje eu vou orelhar como nunca antes. Estamos aqui também, Vinícius Ferreira. Quero agradecer publicamente a aventureira, carta que eu acabei de tirar aqui, só pra saber pra quem que eu ia agradecer. Ok. Entendi, pensei que fosse aquela foto do Leandro Carnal. Eu quero me desculpar publicamente, como, deixa eu ver, a casta. Eu já consigo imaginar por quê. Me desculpa, tenho falhado com você. Gente, hoje a gente vai falar sobre os polêmicos 40 servidores, que tá aí na boca da criançada, né? Que promete fazer todos os seus desejos se tornarem realidade, eu acho, será? Que não prometo isso não. Eu não sei, vamos descobrir isso nesse episódio. Então vamos lá, gente. 40 servidores. Antes de qualquer coisa, eu acho que a gente precisa deixar uma coisa bem clara. A gente citou 40 servidores durante vários episódios do Magicando. Sim. E muitas vezes pode ter ficado mal entendido que talvez a gente não gostasse dos 40 servidores. E de nenhuma forma isso é verdade. Tanto que a gente sempre cita ele aqui. Eu acho que se a gente tá citando é porque, bem ou mal, ele tá no nosso consciente aqui. Olha, eu acho que ninguém aqui fala mal sem ser explicitamente das coisas. Até porque a gente não precisa ficar lá se escondendo, né? Exatamente. Quem paga nossas contas é apoiador, né? Então, foda-se. Quem paga as contas da Penumbra é quem compra livro da Penumbra, né? Então, foda-se. Mas tem um outro detalhe que eu acho que é legal, cara. O que a gente falava, não, talvez possa ter soado negativamente, não é falar mal dos 40 servidores. É falar mal do uso de muita gente faz e como lidam com os 40 servidores. Sim, exato, né? Porque uma das coisas que a gente sempre bateu na tela, na tecla, apesar de que hoje em dia acho que é bater, vai bater na tela, né? Não é mais na tecla. É, de verdade. A gente pode bater na tela, no joguinho do Candy Crush, que a grande questão é que você pode fazer as coisas, né? Sim, por você mesmo, né? Por você mesmo. E se você não quer, não acha que não tem capacidade, ou não quer fazer, tudo bem utilizar qualquer outro, desde que você tenha consciência disso. Mas tente. E tem uma coisa do Tommy Kelly que eu acho que é legal já começar, que tipo assim, todas essas paradas do 40 servidores, ele é um sistema mágico fechado e completo. Complexo pra caralho, assim, não é? Ele é simples nas suas bases. Ele é aparentemente simples, mas ele não é simplório. Não, ele é bem funcional e ele é um sistema fechadinho, assim. Ele tem a profundidade que você precisa. Se você quiser o raso, tem o raso pra você. Você tá muito elfo. Por quê? Isso me ofende profundamente. Esses comentários élficos. E, cara, o que eu acho isso legal é que a gente sempre criticou duas coisas que muitas vezes acabam se confundindo com o uso que se faz dos 40 servidores. O primeiro é, como o Keller citou, né? Aquela coisa de você pode criar o seu servidor e a gente incentiva que você faça isso. Porque, mais do que nunca, isso é, primeiro, é um autoconhecimento seu. Segundo, é você colocando na prática as coisas que você ensina e, como diz o nosso manifesto, saia do sofá, não fique na dependência. Mas é aquilo, a gente nunca proibiu, primeiro que a gente não proíbe ninguém, mas também a gente nunca falou mal em usar servidores terceiros. O que a gente sempre criticou foi só usar servidores terceiros. É, até o contrário. Eu já deixei bem claro que eu uso pra caralho. Eu gosto de testar servidor terceiro. Nego faz o servidor e eu falo assim, vamos dar uma olhada qual é que é isso aqui. Exato. Tem até uma história que você contou uma vez do tarô, né? Que você fez uma consulta pra saber a natureza. Foi, né? A natureza desse aqui, da época, aqueles que estavam popzinhos na época, uhum, né? Era o Abralas, os 40 servidores e tinha mais uns, assim. Fotamecos, era, que tava numa época que a gente falou. Que eu tenho uma leitura que eu ia falar pra vocês procurarem o PDF, mas ele é fechado, não é aberto pra todos. Que a gente teve num grupo de estudos que tem uma leitura de tarô que é pra você consultar entidades, né? Pra você lidar com entidades e tal. Então, desenhei o símbolo, coloquei o símbolo bonitinho na frente, fiz com todo respeito, e aí uma invocaçãozinha e você abre a carta pra aquilo. E uma das coisas que deu do livro do Tommy Kelly foi que é extremamente funcional, não há nada de negativo dele. A única coisa que o Tommy Kelly não teria problema nenhum era em receber algo em retorno disso, né? Ganhar algum valor com isso, até pela produção que ele fez. É, ele inclusive fala disso abertamente, né? É. Ele fala que quando ele fez, ele decidiu colocar pro público porque ele achou que algumas pessoas podiam se interessar. Uhum. Ele acho que ele chega a falar o número 15. Tipo, eu achava que umas 15 pessoas iam se interessar. Bota por isso. Bota 3-0 depois disso. É, agora, né? Bem por aí. Vamos lá. Antes de qualquer coisa, se você tá escutando esse primeiro episódio, a gente recomenda que você escute o nosso episódio sobre servidores, que às vezes o cara escuta... Mas vamos fazer um resuminho aqui também? Vamos fazer. Mas é legal ouvir, mas acho que o ouvinte que tá chegando aqui de Maru de primeira viagem, ele também merece um pouquinho. A gente tem esse conceito na magia, que é essa questão da forma-pensamento. E até egrégora, né? A gente não vai explicar que são conceitos muito complexos, né? Mas em resumo, bem básico, né? A forma-pensamento, acredita-se que exista um plano astral, um plano de ideias, e que, dependendo da maneira como você trabalha, você consegue criar uma entidade artificial e você pode criar da maneira como você quiser, né? Não tem limite pra isso. E que teoriza-se que toda entidade pode ter começado como artificial em determinado momento ter virado algo, abre aspas, né, metaforicamente, astralmente, falando sobre real. Ah, mas o que é plano astral? Cara, é o nome que a gente dá pro lugar que a gente não sabe onde é que é e aonde tá tudo colocado lá. Sim, é imatéria. É imatéria. Se vocês quiserem pensar em uma coisa pop pra pensar, né, em egrégoras, em formas de pensamentos, eu acho que o American Gods, sim, é uma boa explicação. Sim, é. Todos os deuses de American Gods são servidores, são ideias que começam como servidores e depois viraram formas de pensamento. Por exemplo, o episódio que aparece Jesus. Na verdade, não existe um Jesus. Existe aquela forma pensamento, aquela egrégora, ela foi se dividindo em outras. Sim. Porque existe o Jesus dos americanos, o do japonês, o convertido, Jesus do tal. Mexicano. Que é o melhor Jesus, né? Mexican Jesus. Isso é muito interessante, porque eu vou deixar dessa forma. O servidor, ele tá entre a forma pensamento e a egrégora, né? Porque vamos colocar que a egrégora, ela é meio que autossuficiente, no caso. E alguns dizem até tem um certo nível de consciência. A egrégora é coletiva. O servidor não, sim, precisa ser coletivo. Exato. Olha. Pode ser. E aí tem um outro detalhe, assim, sobre consciência, vai depender do que você tem como parâmetro de mundo. Porque outro detalhe que é importante, a gente vai falar um dia sobre o plano astral, assim, provavelmente. Mas é legal falar que tudo que tá no plano astral, ele vai ser traduzido pela sua visão. Então, pela sua cosmovisão. Então, por exemplo, se você observa a partir de uma cultura judaica, você vai ver aquela figura como travestido com uma representação mais judaica. Sim. Se você olha de um ponto de vista xamânico, você vai ver aquela figura travestida de um ponto de vista xamânico. Então, tudo vai variar muito como você tem a tua visão. E quando eu falo de xamânico, por exemplo, consciência. Pro xamanismo, tudo tá vivo e tudo tem um grau de consciência. A diferença é que alguns podem falar, outros só respiram e só existem. Sim, sim, sim. É que é muito interessante porque existe todo aquele medo, né, de que o servidor ele vire autoconsciente e ele prejudique o próprio magista, né? Você acha que é legal a gente falar uma parada sobre isso já? Podemos. Que eu acho que tem no livro, que vai sair pela Penumbra agora, o Tommy Kelly tem uma fala que isso é uma característica dos brasileiros. Fala assim, nos outros grupos, né, no grupo americano e no grupo... É uma entrevista que ele deu só pra... E no grupo inglês, eu acho, sei lá, irlandês, que caralho que ele é, no grupo local dele e no grupo estadunidense, que eu acho que tem um uso grande. Essa porra não existe. Tipo, isso, essa coisa de o que... O que não existe? Só pra deixar essa claro. Essa ideia de que o servidor se volta contra o operador mas mágico. Mas aí eu vou te dizer que isso talvez seja cultural, porque primeiro a gente foi um país de muitos escravos. Exatamente, porque pensando nisso. E a gente é um país que até o trabalhador hoje ainda tem uma luta com de ter direitos ou não com assim, acho que pode ter uma leitura. Empregador com o empregado. Então, eu achei bem engraçado isso, porque quer dizer que em estados de de bem-estar social, né? Onde tipo, qualquer nível de trabalho ganha o suficientemente bem para viver, não há por que ter brigas diretas entre Sim. eles e os seus, abre aspas, senhores. E eu vou até adicionar isso, porque eu tava lendo o site dos 40 servidores do Tom Kelly e ele dá até esse exemplo, né? Que o que é o servidor? O servidor, ele trabalha para você. Então ele dá uma analogia, ele faz uma metáfora como: você que criou o servidor, você é o chefe. Você é empregador. É, você é um empregador. Você pode ser um empregador bom, como pode ser um empregador displicente, mal e tal. Até escroto, né? É até escroto, porque o servidor em si, ele nunca vai se voltar contra você, porque a posição ali tá bem clara, né? Você pode alimentar ele bem, você pode alimentar ele mal, só que ele tá ali pra ser... É você que decide, né? Essa é a questão. E é isso, né? O servidor, ele é uma ferramenta. E eles não foram concebidos pra isso. Então, isso aqui também tem um ponto importante. Muita gente fala assim, mas é muito parecido com os goétios. Só que os goétios, eles foram concebidos de maneira a ser ligeiro, a tentar ter saídas. Mas é só pra gente deixar claro aqui, que o servidor, ele é uma ferramenta. Você define o que ele vai fazer e tal. Existem exemplos negativos de pessoas que fazem um servidor, vamos colocar assim, pro mal, pra prejudicar a pessoa. É por isso que a gente até recomenda não sair por aí testando servidor de quem você não conhece, que você não sabe o que faz. Mas, por exemplo, esses servidores que são mais públicos, mega conhecidos, como o próprio do Tom Kelly, que foi testado por milhares de pessoas e super aprovado por várias delas. E que tá muito bem feito. Isso aqui é uma coisa interessante. Ele fez um servidor que, por exemplo, ele tem uma base material, que tá mega protegida. Na época eu ainda troquei mensagem com ele, e ele tinha falado que uma das vontades dele era de enterrar uma caixa de ferro onde ele teria impresso a primeira versão de todas as cartas. Essa caixa existe até hoje, tá no altar dele. É, ele disse que tá no altar dele. É porque na época ele tinha falado que tava pensando em achar um lugar seguro pra enterrar e nunca mais mexer. Ele recentemente abriu a caixa no aniversário dos servidores, poucos dias atrás. Olha que bacana. Pra fazer um ritual. Só pra dar uma questão histórica. Ele foi criado, esses servidores foram criados pelo Tom Kelly em 2016, na noite de Halloween. Olha que legal. Sim. Mas ele nasceu na noite de Halloween, mas eles estavam sendo elaborados já bem antes. Não, né? Sim. Mesmo porque o cara é um ilustrador e você não faz isso em 24 horas. Sim, com certeza. O que aconteceu na noite de Halloween foi o ritual pra dar vida a ele. Sim, que é muito legal, né? Me lembrou muito o Golem. Ele falando que ele soprava a vida pra cada um dos servidores. Que isso é um outro detalhe do Tom Kelly também, que eu acho que é bem interessante. Que os 40 servidores, eles são herdeiros de toda a tradição mágica ocidental, assim. Começa no número 40, né? Você vê exatamente. Você vê aspectos em tudo, assim. Várias coisas têm aspectos que são da magia ocidental, mostrando que ele é um cara que estudou bastante aquilo. Você é bem cuzão. E reduzir aqui. Ele é irlandês, né? Irlandês é um povo muito cristão. Não vou nem dizer católico, porque tem essa divisão. Mas é mais que o brasileiro. Se a gente aqui já tem um pensamento cristão... Porque aqui a gente tem um pensamento cristão, mas é tudo misturado. Isso aqui vai, a gente dá um jeitinho. Lá não. Lá é... É cristão como pra caralho mesmo. Né? Deveria ser. Inclusive sai no sangue, no Sunday, Bloody Sunday. Sim. E cara, isso é legal, né? Então vamos falar um pouquinho do Tom Kelly, né? Porque, afinal de contas, ele é o cara que ele criou esses 40 servidores e que hoje ele é um fenômeno no mundo da magia. Porque existe sempre essa questão da magia do caos, que aí é sempre levantada, né? Eu sei que tem muito mago que gosta da coisa do paramento, a gente brinca bastante com isso, né? Gosta de todo aquele simbolismo envolvido. E a magia do caos, no Fringir dos Ovos, é essa coisa que começa a se despir desses paramentos pra tentar entender aquela coisa metamágica e reconstrói aquilo. Isso é legal, né? Então, a gente tem o Tom Kelly, que ele é mago do caos, né? Ele curte pra caramba, tem até uma foto dele, a última foto que a gente tava vendo dele com o Grant Morrison. Ele postou hoje uma foto que ele encontrou o Grant Morrison e ele é maior fã do Grant Morrison. É, cito o Grant Morrison pra caralho. E ele ficou muito feliz porque ele deu um baralho dos servidores pro Grant Morrison e o Grant Morrison pediu pra ele autografar. Como é que ele teve a ideia, senhores penumbrosos? Então, o Tom Kelly é um cara que já estudava ocultismo há bastante tempo, mas ele, até coisa de uns 6, 7 anos atrás, ele não conhecia a magia do caos. Por N fatores, assim, o caminho do estudo dele não levou ele nessa direção. E quando ele descobriu, aí é que a cabeça dele explodiu. E ele percebeu que ele sempre foi o mago do caos e nunca sabia que existiam outras pessoas como ele, que existia um nome pra isso. Um lifestyle, né? É. Aí ele começou aí foi o momento em que a prática dele começou a entrar no eixo, né? E se encaminhar na direção que segue hoje. E assim, o cara, ele é artista plástico, / designer, / fotógrafo, / ilustrador, / O cara é um... Tá se virando. A visão de uma geração, né? Não, ele é o cara que manja de todas as coisas que eu não sei, né? Ele é o cara da correria. O cara da correria das artes. Ah, tá. Beleza. Aí, beleza. Ele começou a fazer essas ilustrações dos 40 servidores de um jeito que ele diz que é como se... Como se... Não chega a ser canalizado como Crowley diz que recebeu o livro da lei. Mas ele falou que não era exatamente ele que tava ali, sabe? Entendi. Ele deixou o negócio fluir e as imagens vinham. E ele não tava fazendo grandes pesquisas pra isso. Ele simplesmente foi recebendo essas imagens e foi botando no... Meu amigo, você pensa que você é muito artista e fica fazendo desenhozinho, doodlezinho enquanto tá no telefone? Aquele desenho automático, né? Uhum. Olha o desenho automático do Tom Kelly ali. Não, ele falou que o processo não foi 100% automático, que obviamente tem dedicação desperta em cima disso, mas a inspiração veio naturalmente e depois Sim. Ele falou, beleza, acho que vou fazer uns servidores. Ele fez pra uso dele. Uhum. Só que ele falou, ah, beleza. Fiz pro meu uso, mas eu vou disponibilizar isso pra galera. E mas botou. É possível, né? Aí ele botou com a intenção de ser por um curto período de tempo à venda num site X aí desse da internet de autopublicação, sem editora, sem nada. E o negócio bombou. Sim, sim. Bombou, virou fenômeno nos Facebooks da vida e tal. Sim. E ele tem essa coisa interessante, né? Que esses 40 servidores, ele se apresenta nessa forma de carta, né? Como se fosse um tarô. E ele tem essa forma que pouca... Aqui no Brasil, eu me surpreendi bastante. Eu não sabia que dava pra fazer o oracular dele. Na verdade, não. Essa foi a primeira... Função, né? Primeira função. Entendi, entendi. Ele fez em formato de carta justamente pra poder usar de forma oracular. Depois ele percebeu que os servidores eram bons arquétipos pra se trabalhar outras coisas. Assim como o tarô é também. A galera acha que tarô é só carta também. Mas ver futuro, ver futuro. Não é só eles isso. São portais pra formas de essência, consciência, egrégora e energia. Inclusive existe um detalhezinho linguístico que é interessante mencionar. A rigor, eles são os 40 servos. Uhum. Porque a palavra que ele usa é servants. É, servos, uhum. Né? E normalmente nesse contexto mágico que se usa é servitor mesmo, em inglês. Então não, ele não fez exatamente como servidor, mas usa-se no Brasil porque ficou consagrado pelo uso, né? Uhum. A galera nas comunidades todas começou a falar de 40 servidores e o nome ficou. Em Portugal é servos, as pessoas comentam como servos. Portugal tá errado, né? Portugal tá errado, primeiro que veio bater aqui. Tá Sim. certo. E isso é legal porque quem quiser adquirir essa forma das cartas, ou o livro, ou quiser utilizar, dá pra usar. Se você quiser usar só de uma forma oracular, tipo tarô, ver passado, presente e futuro, dá. Dá pra dar. Se você quiser usar só como servidor, dá. Se você quiser usar as duas formas, dá. Isso é o legal, né? Obviamente, tipo assim, não vai servir como servidor e tarô. Tipo, uma hora você vai tirar um oracular. Uma coisa de cada vez. É uma coisa de cada vez, mas né? Não precisa ser uma coisa. Uma função. Uma função por vez. Sim. E o legal dos servidores é que assim, o Tommy fez os servidores de uma determinada maneira e criou funções para cada um deles na ocasião em que ele deu vida, né? Mas depois disso, a coisa foi tomando outras proporções com a adoção do uso das outras pessoas. Tem coisas que estão no livro, no Grimório dos 40 Servidores, que o Tommy menciona pelo nome. Ó, isso aqui não foi ideia minha, isso aqui foi o fulaninho do grupo tal que sugeriu e eu achei maneiríssimo. É. Isso é muito legal, porque esse é um aspecto bem anárquico que tem na Magia do Caos, que eu acho muito louco. Esses magos do caos que são mega... Não, porque sou eu e tal... Enfim, eu acho meio esquisito, né? E ele escuta muito a comunidade e a comunidade deu vida. Tem uma coisa que virou uma tradição que ele comenta no site, que é que quando as pessoas compram-se, né? Aí chega no correio. Aí a pessoa pega a caixinha oficial que vem queima, e as pessoas falam, ah, a gente vai... Vou dar um novo lar pros servidores. Então eles pegam um saquinho de pano, pegam uma caixinha de madeira e colocam eles lá. Eu acho que tem um aspecto disso que é muito bacana e foi uma das coisas que eu analisei e também saiu na tiragem que eu fiz sobre os 40 servidores. Que os símbolos, eles não são símbolos, os sigilos, né? Peraí, pra quem não tá vendo, pra quem não conhece, cada carta, cada servidor é composto de um nome, um sigilo e uma ilustração. Exatamente. Uhum. E aí tem uma coisa bacana. O sigilo das paradas, eles são muito autoexplicativos. Eles não é que nem os sigilos que tem um significado extremamente complexo, pessoal, e que você nunca vai adivinhar olhando. É aqueles sigilos todos rebuscados. É, sim, sim. Simétricos. Que você não entende por que é, né? Uhum. Não, o sigilo dos 40 servidores, eles são bem lógicos. E eu acho legal porque isso quer dizer, olha só, na minha cabeça, uma visão que é possível, né, dele. Que você encontra uma morada dessas energias, informações, os significados dentro de você também. e você consegue associar, você consegue ancorar aquilo dentro de você. Por exemplo, eu tenho aqui Entendi. Como ele faz sentido, você absorve talvez mais fácil isso? Sim, também. Ó, eu tenho aqui a aventureira. A carta da aventureira tá aqui na minha mão. Tá em inglês essa versão aqui. Tá The Adventurer. E tem uma menininha, uma mina, seminua de tetinhas de fora, braços abertos, num território aparentemente inóspito em volta, mas que ela tá se virando muito bem, gostando do espaço que tá curtindo, e tem um céu bacana no fundo, e tem ali escrito a aventureira e o símbolo dela, e um símbolo em cima. E o símbolo, a impressão que eu tenho é que, assim, a carta, os sigilos foram muito bem feitos, então existe a energia original deles. Mas na hora que eu vejo esse símbolo e o significado, eu pego aquela energia original deles e eu preencho com um pouco do significado meu, o que dá esse parecer dos 40 servidores muito individual. Então é como, imagina que você pegou uma parada que tem o formato de lá, mas você preencheu aqui. É, eu acho isso, me lembra um pouco da ideia das runas, é que como o tarô é muito complicado, é muito cheio de vários simbolismos e correlações. Simbolismos escondidos dentro das imagens, você não consegue fazer essa internalização rápida. Uhum. Geralmente é uma meditação mais longa, você precisa conhecer estritamente as caras. Às vezes é anos, semiótica, né? Semiologia, semiótica, numerologia, relação astrológica. Caralho, a quatro, pra você entender cada carta de tarô. As runas, elas são muito simples, e essa simplicidade te ajuda a colocar para dentro. Te ajuda a colocar um pouco, isso que ela falou, um pouco do seu sentido, né? Também. Eu conversando com a Ju e com o Cursa sobre o Runetober, por exemplo, a gente frequentemente discorda sobre o significado das runas. Que é fantástico. E isso não cabe muito no tarô, por exemplo. Não. E os sigilos de cada servidor, eles são muito simples, não tanto quanto as runas, mas você olha e você, ok, entendi o que ele queria passar, entendi por que tem esse risco aqui, por que tem isso aqui, faz sentido. Sim. É uma simplicidade que consegue passar o que ele queria passar pra você e você ainda somar significado dentro de si. Eu acho que o interessante desses 40 servidores é que ele fala, e a gente chegou a citar aqui, né? São arquétipos, né? E eu vejo isso como forças muito puras, não pura de bem, mas tá com muita carga, tipo tarô, que você coloca muita coisa, tipo árvore de Natal ali, e você acaba ficando meio confuso. É que nem o pai dos Grace, não sei se era o pai ou se era avô, sabe que os Grace só tem nomes esquisitos, porque o pai, avô, não sei quem foi que começou a dar esse nome, porque ele não queria um nome nas pessoas que tivesse, nos filhos, que já tivesse uma carga de significado. Então ele inventava você o nome. Você tem cara de José. É. Ele inventava o nome para a pessoa estar livre para fazer o significado que quisesse da vida. Bom, cara. Então, só que não tem nada a ver, né? Porque é diferente, né? Porque ele tava inventando coisa nova. Isso aqui, pelo contrário. Inventando coisa nova. Eu sei, mas só que isso aqui, eu acho que... Eu, pra mim, tem algo diferente no sentido de... Eu acho... É o que me passa, assim. É muito simples. É muito... Você tira, você se despe das coisas. Eles são formas, assim. A impressão que eu tenho é que são formas. É uma forma que ela já vem com uma finalidade. Então, é uma forma de fazer um bolo. É uma forma de bolo. Então, o que vai sair dali é um bolo. Você pode fazer uma pizza na forma de bolo. Mas ele vai ter o formato do quê? De bolo. Então, sim. E aí eu coloco ali o que eu preciso, mas é um... Sim, por exemplo, você vai pegar um servidor, sei lá, um servidor que acha gato, que a gente sempre cita aqui e o pessoal fica... Zequia, procure saber. É, isso aí. Ele é um servidor que ele tem um funcionamento dele que é muito específico, né? Agora, por exemplo, eu tava lendo enquanto eu tava estudando a pauta, e aí eu puxei um que era o contemplador, né? É muito simples, né, cara? É uma ideia de o que, que você tá precisando, qual é a sua necessidade nesse momento. E aí você realmente, você preenche com algo seu também, né? Ele isso. Não só é muito é simples nesse sentido, como um dos detalhes que eu acho legal. Ele é extremamente válido para a vida moderna. Sim. Isso é uma coisa que eu acho muito legal. Eu tava falando hoje com o Rafa Fernandes. Beijo, Rafa. Que ele me perguntou qual era dos servidores que ele não conhecia direito e tal. Eu falei, cara, relação com o tarô que eu acho que existe é o seguinte. O tarô, em sua época, na época que saiu lá no Egito, ele significava alguma coisa pras pessoas. Ele tinha um significado imediato. Prática, né? Prático. Hoje a gente tem que fazer um exercício mental, cultural, filosófico e o cacete pra entender o que aquela carta quer dizer. As próprias runas, né? As próprias runas também. Elas são um retrato de uma sociedade que não é a nossa. Você precisa entender como é que o viking médio vivia, pensava, né? Visão de mundo. Assim como a gente tem que pensar na sociedade da Europa medieval, barra moderna, né? E aqui a gente tá numa situação em que, por exemplo, tem carta aqui, tem servidor. É de mídia, né? A mídia. Que é a mídia, que é uma televisão. E assim, você não precisa de muito, né? Hoje você olha pros 40 servidores, você não precisa de metade da cambalhota mental pra entender o que ela quer dizer. Pelo menos basicamente, em comparação com qualquer outro sistema divinatório, por exemplo. Anote aí, cambalhota mental. Isso é o que acontece quando você tenta entender magia. Várias cambalhotas mentais na ladeira. Isso aí, perfeito. E isso, pra mim, é uma das coisas mais preciosas que tem na magia do caos, né? É quando a pessoa se dispôs a encaixar aquilo no seu dia a dia, sem perder a essência, sem perder o biruleibe, sem perder a ternura. Somebody love, é legal. O mojo. Somebody love. Deixa eu dar continuidade no raciocínio do que eu tava falando com o Rafa. E eu percebi, conversando com ele, que eu tenho uma visão muito particular sobre os 40 servidores. Eu vejo eles como 40 versões de mim. 40 tons de Vinícius. Eu não tô longe disso. Inclusive, é uma das coisas que eu indiquei, por exemplo, na palestra que eu dei lá em Minas, pra pessoa se conhecer e, quem sabe, assim, montar a sua arena de anão. Sua palestra foi sobre a arena de anão e chega nesse raciocínio. Eu acho que também, é uma forma. Talvez até modificando o símbolo, sabe? Você pode conversar com a entidade e falar assim, é esse o símbolo que você quer ser chamada? Tem algum outro? Uhum. Porque você não tá... Como é que a gente fala isso? O meu protetor não é o protetor do Vinícius, necessariamente. Uhum. Ele trabalha na mesma linha, mas ele não é o mesmo cara. Então, entendeu? Eu acho que vira uma especulação muito filosófica se eles têm existência externa ou não, tal. E isso aí eu acho que vai do paradigma de cada um. Vamos lá. Eu preciso trabalhar obrigatoriamente com todos os 40 servidores? Não. Mas você pode trabalhar com um só, com nenhum. Você pode usar só como oráculo. Existe um ritual, vamos dizer assim, que é de você conhecer todos eles. Você vai lá e se apresenta. Aperta a mãozinha, acende uma velinha. Passa a mão na bunda. Passa a mão na bunda e você... É até bom pra você sacar se você quer ou não trabalhar com aquele. Sim. Ah, eu não curti a energia daquele. Cara, eu vou te falar que eu acho que se você for fazer... Você é um cara. Não sou nem um ocultista médio, sou um ser humano médio. Ouço magicando, porque eu gosto de vocês que estão falando aqui no magicando. Teve um cara que ele, rapidinho em parênteses, tem um cara que comentou, não entendo porra nenhuma, mas eu gosto tanto de vocês. Esse cara, eu sou esse cara aí. E, tipo, eu não entendo metade do que vocês estão falando, mas eu gostaria de saber. E aí aparece os 40 servidores. Seria legal pegar isso, a receitinha de bolo, que é o ritual inicial de apresentação. A receita de bolo, cara. Você precisa de nem isso, 20 minutos por dia, você entendeu? Pra isso. Ah, mas tem que acender uma vela. Cara, você tá na casa dos seus pais, até a vela é dispensável, tá ligado? É legal você ter, mas... Não precisa fazer nada, na real. O que... Esse ritual aqui de conhecer os 40 servidores, você começa com um santo. É, tem uma ordem. Né? Você começa com um santo, que ele é o cara que meio que vai te apresentar o resto da galera. É o psicopompos da parada, ele, assim, cara. O cara que faz o meio de campo. Você passa 3 dias batendo papo com ele. Depois desses 3 dias, você vai passar a falar com cada um deles na ordem alfabética. Um por dia, né? Um por dia. Não é pra você sentar a bunda e fazer 40 rituais seguidos, não é isso? Sim. E, cara, eu vou ser bem sincero. Eu conheci os 40 servidores. Eu acho que, pra mim, aquele cara que ele escuta a gente, tem medo de começar porque Perfeito. Acha muito trabalho, ou então tem que estudar muito. Cara, os 40 servidores, eu acredito que é o sistema mágico mais fácil de um iniciante entrar. E até porque ele tá muito próximo, positivamente falando, do catolicismo, do cristianismo. Tá próximo do catolicismo, tá próximo do pensamento contemporâneo. Sim. É, de novo, não precisa tanta cambalhota. A cambalhota pode ser no plano e não na ladeira, nesse caso. Magicamente, ele tem tanta gente empurrando esse sistema pra frente que você não precisa ser competente, particularmente competente, pra fazer o bagulho funcionar. É, e tem outra parada assim, só pra concluir, que... Ah, eu nunca fiz uma invocação. Cara, ótimo lugar pra começar. Ótimo lugar pra começar mesmo. Assim, invocações totais. Normalmente eu indico uma entidade pra começar, que é o Ganesha. Se você tiver problema com Ganesha, bichão, acho que é impossível alguém ter problema com Ganesha. E aqui dentro dos servidores, né, a gente tá falando do uso deles como servidor, como oráculo, mas eles também servem como entidade pra invocação, pra evocação, assunção. E, inclusive, pra banimento. Pra banimento. Tipo, se você tem uma coisa ruim na sua vida e ela é corporificada por algum dos servidores, você pode banir da sua vida. Então você pode trabalhar de uma forma negativa, né? Eu quero não trabalhar com esse. Sim, sim. E aí você expulsa ele da tua vida, aquela energia, né? Aquele aspecto, aquela informação. Vou fazer uma pergunta que já rolou aqui. Manda. E dá pra combar? Dá. Dá, lógico. Como assim combar? trabalhar com mais de um junto. Tipo junto. Assim, pelo nome dos nossos poderes, sabe? Tipo... Dá pra fazer os Vingadores dos servidores, se você quiser. Eu quero esse, pra resolver alguma parada da minha vida. Cara, muita gente faz desse jeito e dá certo. Dá certo? Tá, por um exemplo que eu vou dar pra vocês. Ó, eu tenho aqui o protetor que tá aqui e tem uma carta que ela serve pra combar os outros, que é o sol. Então eu tenho alguma coisa que preciso me defender muito, pra potencializar. Eu uso o protetor junto com a carta do sol. E a carta do sol, ela daria energia, né? Ela daria combustível pro protetor queimar. Então eu tô super defendido. Ou você pode até criar coisas distintas na sua cabeça, cara. Isso aqui é muito bom pra você fazer teste de criar possibilidades. Compatibilidade genética. Compatibilidade. Eu puxei aqui, vai lá, o conductor. E eu puxei agora o condutor e a visão, né? De Seer. Como é que foi traduzido? Tá, o maestro e a vidente. Maestro e a vidente, né? Tá os dois colocados. Então talvez seja pra mim ver aspectos da minha vida pra onde que eu posso me dirigir. Você pode fazer umas paradas assim. Isso aqui é um exercício pra você ligar, conectar coisas distintas na sua cabeça, achar caminhos novos na sua mente, né? Ele é bem bacana. Sim. Pra isso. Então, tipo, serve pra muita coisa, cara. É um canivetão suíço mesmo. Aquelas cinco operações clássicas do Peter Carroll lá, que ele define, né? Invocação, evocação, divinação, encantamento e iluminação. Isso. Dá pra fazer os cinco. Dá pra você fazer os cinco usando os servidores. É um sistema realmente completão e, assim, não é fechadinho, né? Não é receita de bolo. Existe receita de bolo, mas você faz do jeito que você quiser. Se você quiser fazer pela receita de bolo, que é um caminho já pavimentado, como a gente falou, dá. Uhum. Mas dá pra você fazer de maneira mais livre também. E eu acho que é isso que é o belo disso tudo também, né? Ele é tão livre que até coisas ruins, não ruins, tipo, de fazer mal, mas, tipo, preguiça mesmo. Tem muita gente que eu vejo que é preguiça, né? Acha, tipo, trata a parada como um santo, né? Uhum. Então, por exemplo, você entra em grupo de Facebook, de 40 servidores, Magia do Caos e tal, cara, é só decarnal, né? Tipo, é decarnal e ou... Qual servidor eu uso pra X, né? É. Eu tenho uma pergunta. O fixo... O que tem de tão ofensivo assim você fazer a comparação dos 40 servidores com os santos? Isso é muito legal você ter colocado isso. Porque, por exemplo, santo é um negócio muito legal. O problema é que... o fã-clube. Pena que não pode ver mulher. Não. O problema do santo é que vem a tua tia chata não, no meio. O problema de quase tudo, eu vou dizer 75%, é sempre o fandom. Exatamente, isso é legal. Mas, tipo assim, eu não quero... Muitas vezes quando eu falo, tipo, tratar como santo, é porque você trata com demasiado respeito e autoridade, coisa que o servidor não tem. Você trata santo como devoção. Exatamente. Tem o servidor, como o próprio Tomi que ele fala, você tem que tratar como um empregado seu. Mas até dado momento, muita gente usa santo como deveria usar servidor também, né? Tipo o Santo Antônio. Mas isso já é uma deturpação. Sim, tudo bem. Já é magia do caos do catolicismo. É. Isso já é Brasil. Sim. O irlandês nunca não vai fazer isso. Virar o Santo Antônio no copo. Será que existem? Caustólico? Caustólico. Olha, gente, cara. Gente, que termo excelente. Olha aí. Igreja caustólica. Olha aí um... Isso é Brasil. Vamos, hein? Antropofágica. Vamos fazer isso aí, Vinícius, também. Junto com a Romena. Romena. Não, Romena sim, não. Sim. Não, mas é aquilo também. Eu não quero soar do tipo... Não pode. Tipo, é magia do caos. Você faz o que você quiser. Faz o caos tólico que você quer. Você não pode. Eu acho que você tratar. A única coisa que eu acho o raciocínio de comparação com o santo é uma questão de subaproveitar uma isso. Ferramenta que é completa. Tão completa, ai, tão complexa. Aí tem aquela pessoa que fala assim: ah, mas é assim que eu uso, eu acho que tá certo. Eu te aconselho a usar o diabo. Tem a carta do diabo ali que é bem bacana pra isso, porque ela vai te mostrar se você não tá com algumas. O diabo que ficou o demônio? O diabo, né? Ficou o diabo. O diabo que é a. Ela te ajuda a identificar crenças limitadoras que não te permitem desenvolver algumas coisas. Tem duas cartas de oposição dentro desse baralho, né? Que é o diabo e o outro é o adversário, né? Opositor. É o opositor mesmo. Só que um representa os inimigos que você... os obstáculos externos e outro obstáculos externos. Internos e externos. Você falou externos e externos. Ah, então desculpa. É porque ele deve ter muito obstáculo externo. Interno olha aí, olha a falha. Interno tá de boa. Sim. Aqui tá dominado. Sim. E isso é muito legal. Então, tipo assim, eu não sou necessariamente contra isso, até porque eu não sou contra nada. Eu tô só cagando regra porque eu não tenho nada dessas porra. Mas eu acho que é meio limitante, né? E você vê que, no fundo, o ser humano só quer uma coisa. Quer uma fodinha no final de semana. E eu acho isso tão limitante. Porque, tipo assim, não tem problema a tua fodinha. O meu problema não é a fodinha do final de semana. Eu não tenho problema com isso. Inclusive, mas... se quiser foder conosco, inbox. Por favor. Aí depois você recebe inbox? E manda no grupo da diretoria. Olha só. Socorro. Então, gente, maluco. Pode mandar, que isso é só combustível pro nosso senso de humor nas tardes tediosas que a gente tem, né? Sou socorro. Mentira, gente, eu não recebo isso tanto quanto as pessoas pensam, não. Sim, sim, sim. Não, mas é isso, tem tantos servidores legais, tipo... Devia tá botando mulher pelada na tela só pro YouTube barrar. As titinhas da The Carnal. Foi rápido. Eles não veem live, não. A live pode rolar, putaria. Show de sexo ao vivo. Levemente. Tá vendo como a gente sai muito controle muito facilmente? Vai começar. Caralho. Nada. Vamos lá. E, tipo... Tem tantos servidores legais aí nesses 40, tem. Que, poxa, pra o seu autoconhecimento, pra sua defesa pessoal, pra sua proteção, pra você se enxergar... Eu me desconectei do mundo, eu tô sentindo meio desconectado. Vou pegar o servidor lá, aquele que eu citei, que, poxa, eu quero ver, me entender aqui nesse todo. É tão legal isso, e as pessoas estão... As pessoas se limitam, isso que eu fico meio indignado, né? O potencial, a pessoa se priva do potencial que ela tem. O problema das pessoas costumam ser elas mesmas, né? A maioria dos problemas é esse mesmo. E tem, inclusive, uma carta pra você fazer isso, que é o Levitador. Que eu não sei como é que tá em português. The Levitator? É, o Levitador. O Levitador, que é uma carta pra você olhar... Pra você ver tudo de uma perspectiva de quem tá de fora. É externa, acima de você mesmo. Então, olha como são problemas da vida moderna. Ah, eu estou... Sabe aquela coisa de adolescente que nós temos? Às vezes ego trip assim, foda, né? É, ah, eu estou num drama e não sei o que e tal. Aí você usa ela pra... Você precisa de um pouco de perspectiva. Perspectiva, pra olhar pra cima. Exatamente, né? Vamos pra parte prática? Vamos. Tá, Andrei, olha só, eu entendi mais ou menos esse lance do servidor, vocês estão falando negócio de santo, como é que eu faço invocação? Como é que eu faço essa parada? Como é que eu faço eles agirem na minha vida? Coloco o copo d'água em cima do seu televisor, senhor. O Tommy Kelly, ele deixa bem aberto pra você utilizar a prática, né, a metodologia mágica que você acha melhor, assim. Mas ele baseia muita coisa em chamadas, né, que são falas e chaves de voz e visualização. Então, pra você visualizar o símbolo feito no ar, pra você empurrar o símbolo pra fora, puxar o símbolo pra você, mandar o símbolo pra cabeça, se você quer invocar aquela ideia, sentir o símbolo entrando dentro de você, e sempre usando chaves mnemônicas, né, chave de palavra. Isso é uma coisa muito comum pra ele. Então, não tem essa coisa de material, sabe, vou ter que tirar, vai The Carnal, vou ter que tirar a roupa, pintar com sangue o símbolo da The Carnal no meu corpo, dançar em volta enquanto... Mas se quiser pode. Se quiser pode. Deve, inclusive. Mas não é necessário. Olha, tem... Cada um dos servidores tem um textinho explicativo dizendo o que pode representar de forma ampla, o que pode representar caso apareça numa tirada de divinação. E tem algumas coisas que são interessantes aqui. Tem um mantra e uma oração. A gente falou que parece coisa de católico, né? O mantra, eu acho que é extremamente útil para você fazer a invocação. Vou dar um exemplo aqui. Tem um servidor que se chama O Mestre. O Mestre, vou ler aqui rapidamente a descrição. Esse servidor nos mostra como seremos as melhores versões de nós mesmos. Ele nos encoraja sempre a nos esforçarmos para agir a partir de nossos eus mais elevados em vez de nossas naturezas menores. Beleza, isso que o Mestre faz. O mantra dele. Eu sou completo e total. É uma frase curtinha, que pra você fazer a invocação, ela é ótima. Nossa, é tipo aquelas frases que dá doido em mim, eu fico em loop. Cara, bota a imagem do mestre na tua frente. Isso, pra isso as cartas são importantes, né? Sim. Porque elas visualmente são muito impressionantes, porque as ilustrações são bonitas pra cacete. E tem todo o esquema de cor e tal, e as pessoas já estão sintonizadas nessa energia. E você bota lá na tua frente, acende vela se quiser. Aí no caso da invocação, você pode fazer isso que o Keller falou, de puxar o símbolo pra dentro de você. Você pode... Eu acharia legal você ter uma pulseirinha, sabe essas pulseirinhas pequenininhas de bolinha que eu tenho aqui? Uhum. Conta elas pra dar em torno de 100 vezes. Que é uma japamala, tem 108. É, isso. Recitou isso, cara, com muita calma. Ou você preferia um terço, né? Um terço, respirando. Tô com uma pulseira que eu paguei, sei lá, 10 reais ali na rua, de bolinha. Nossa. Deve ter umas 15 bolinhas, assim, tá ligado? Então eu dou a volta nela até dar 100. O ideal é 108, que é pra seguir a japamala, mas até dar 100. Faço essa fala, respirando nos intervalos, com muita calma. Pronto, cara. Outra dica que ele dá é de você se visualizar como o servidor. Isso aí, enquanto faz essa repetição de mantra. Imagina que você tá sendo colocado sobre você a roupa dele, tá crescendo a barba, você tá se tornando ele. Como é uma invocação, é pra dentro, né? Então, a gente não falou isso, né? A diferença entre invocação e evocação. Invocação é quando você traz pra dentro de você os atributos que você deseja, de uma determinada entidade, ideia, conceito. E evocação você vai pôr ela pra trabalhar externamente. Evocação você faz ela se manifestar de alguma forma fora de você e causar efeitos no mundo externo. Pra você bater um plá com a entidade. Pode ser invocação, inclusive. Você pode bater um plá, às vezes a entidade não responde também. É, mas uma outra coisa que acho que a gente pode explicar agora, o banimento é você se limpar, não, queria falar, fazer uma sepsia daquela energia, né? Sim, depende da energia. Às vezes, por exemplo, você invoca o mestre. Não, eu tô falando do banimento. Você não quer banir. O banimento é uma asepsia daquela energia. Sim, não tô dizendo é que você, toda vez você tem que fazer um banimento. É pra você dar uma zerada, né? Uma não, limpada, é, um banho. É que banimento, normalmente a gente recomenda que faça antes e depois de qualquer operação mágica. Mas no caso de invocação, se é uma coisa que você quer manter, é bom você não fazer o banimento. Eu preciso de amor próprio de Carnal. E eu não faço o banimento antes, pra não vir nada além da The Carnal. E aí eu. Da Carnal. E depois eu não bano. Eu deixo ela. Cara, de novo, banimento, eu acho que a melhor explicação foi. Do Peu? Um dos meninos. Não, achei uma melhor ainda, mais simples. Pra explicar. É tipo, você lava sua mão antes de fazer xixi por você e depois pelos outros. Então, são duas asepsias. Paulo com os outros? Então, segue a vida. Não, eu lavo durante. Eu faço no xixi. Ah, moleque. Ah, isso aí, porque dá aquela. É, a maioria das pessoas tá aqui, tudo em 2018, o Andrei tá em 2025. Estou untando o meu pau com os meus fluidos pra compartilhar a minha energia mais íntima. Exato. Sacanagem. Sim, é do banimento. Tá, gente, não precisa ser tão didático também. É banimento, sei lá, se a pessoa não quiser também... Olha, as pessoas disseram pra mim, no último freakout, que eu sou a pessoa que consegue trazer vocês pra elas entenderem alguma coisa. Então eu peguei essa função e vou fazer essa função. Isso é uma função muito nobre, viu? Tá, parabéns, continua assim mesmo. Posso falar da evocação? Uhum. E dentro desse textinho que tem de cada um dos servidores também, caso você queira fazer uma evocação, quer dizer, trocar uma ideia com o servidor e botar ele pra trabalhar pra você, existe também aqui uma oração. Como que é essa oração? Vou dar um exemplo aqui ainda dentro do mestre. Ó, grande servidor ou mestre, que aprendeu todas as lições e resolveu todos os enigmas. Me mostre como ver as coisas como você vê, para que eu faça a escolha perfeita e escolha o caminho correto. Que eu me torne aquilo que estou destinado a ser. Uau! Então, tem um textinho simples desse pra você fazer e que já te coloca na vibe, do servidor em questão. Sim. Só isso funciona? Precisa de mais alguma coisa? Cara, eu acho. Minha opinião. Vai de você, né? Vai de você. Vou dar um exemplo. Ó, se você é uma pessoa que eu tô lendo um livro e eu mega entro na história do livro e esqueço o mundo que tá em volta, manja? Se você é uma pessoa... Presente. É, se você é uma pessoa assim, bichão, você, meia luz na sala, luz, silenciozinho, uma musiquinha pertinente. É, musiquinha que tem a ver, você vai que vai. Agora, se você é uma pessoa que se não consegue ter atenção naquilo, fica meio na DDA, tá ligado? Minha porra, eu não consigo ver isso, tô pensando lá no trabalho, tô pensando em outra coisa, bichão, se veste de céu, tira a roupa, acende vela em volta, bota incenso, um círculo no chão, cacete. Enfim, incenso, porque tudo isso vai entupir teu sentido pra outras coisas. Então, tipo, incenso, vai mudar o cheiro do quarto, eu não vou lembrar que eu tô no quarto. Uhum. Luz da vela, vai mudar a luz e vai adaptar meu olho pra uma forma que ele não tá habituado a ficar. Então vou prestar atenção naquilo. O cerimonial tem motivo. A gente faz brincadeira com o pessoal cerimonial, mas o cerimonial tem motivo. Sim. Só que você tem que saber qual é o motivo. De novo, a brincadeira com o cerimonial é aquele que faz o cerimonial sem saber por que tá fazendo. Uhum. Aí você tem mais é que se fuder mesmo. É. Né? Eu já acho que magia, sem estado alterado de consciência, seja qual for o estado alterado de consciência, é só teatro de mau gosto. Mas ficar nesse mantra aí direto, como eu já pirei, você sai da casinha. Mas esse é o princípio básico da novena da igreja. É você ficar rezando um milhão de vezes. A novena da igreja. O Pai Nosso, a Ave Maria, sei lá o que for. Até que dá o. Até dar aquele clique. A novena da igreja, e eu já participei de algumas, porque eu fiz colégio católico. Pode com a minha alma? Não, eu sou uma pessoa. Eu estudei sempre em colégio católico. Com os pesos. Pois é. Você, aquilo, você já tá em... Acho que é porque é tão longo, já tá em outro mundo. Ah, você já tá pensando que você vai comer a dobradinha no jantar, alguma coisa assim. Você sai do corpinho de uma forma totalmente errada. Você sai do corpinho pra ir lavar a louça na sua casa astralmente. Mas isso porque você tava forçada na porra da novena. Quem acredita na novena? Se você estivesse fazendo porque você quer, porque você precisa, você não ia estar nessa pensando na louça que você tem pra lavar. Gente, que obviedade. De ululante que eu nunca tinha percebido. E vou falar mais, cara. Eu já vivenciei fenômenos cristãos absurdos. Assim, coisa que você olha e fala, caralho, não, isso mas, aqui mas não tem. Foi na igreja, foi uma benzedeira. Não, foi alguém fazendo... Foi com o pessoal de igreja, de igreja foi, mesmo? Foi uma coisa bizarra. Não, cara, assim. não subestime a fé desse velhinho de igreja. Tipo, não, uma por coisa isso que eu tô dizendo assim, foi uma novena, foi as tias, foi não, um negócio mais informal. São... Quando é mais informal, eu acho que tem mais poder. Nego vai achar muito comum isso é uma prática muito comum em xamã também, nos bagulhos de tribo. Nessas coisas de oração de monte... A porra da folha parece que virou neon, mano. Folhas em volta brilhando como se fosse neon, assim. Pode ter sido uma alucinação mega coletiva de todo mundo? Pode. Pode ter brilhado a folha? Não sei. A questão é, tava lá, folha brilhou. Você fica, caralho, negão. Tá bom. Vamos voltar aqui. Depois a gente faz um aconteceu comigo em Milagres Católicos. Você quer que eu fale das outras operações que dá pra fazer? Por favor. Vai, confidente. Então, por exemplo, você pode também usar esses servidores para você fazer encantamento. Encantamento, o que que é? É você causar uma mudança direta na realidade sem necessariamente pedir para um servidor ir lá e fazer alguma sua coisa. Ou do outro. Uhum. Então, por exemplo, no caso do opositor, né? Você pode banir o opositor para se livrar de um problema seu, de um obstáculo externo. Ou você pode lançar o opositor contra um inimigo seu para que surjam um obstáculo na vida dessa pessoa. Por exemplo, o cara chato no trabalho tá me enchendo o saco, petulante pra caralho. Desenho o símbolo do opositor no ar, passo um mantra, ou penso numa frase ou qualquer coisa, direciono o símbolo do opositor na pessoa e falo, dá um problema, toma um B.O. Cola o sigilo embaixo do teclado. Olha aí, a pessoa acha. O plano. Quando a pessoa acha... Cara... Então conta aí. Numa escola que não é a minha, nem alguém que não sou eu. Um amigo claro. Seu. Um amigo meu que conhece os 40 servidores já há algum tempo, que tinha uma diretora escrotaça, uma coordenação escrotaça, assim, que tava botando a escola na vala, e a mulher fez algum trampo que ninguém tirava a desgraçada de lá, tipo, 20 anos lá. Alguém achou que seria super legal invocar o The Deep, ficou com o nome de? O Exaurido. Do Exaurido, e fazer assim, já que você não vai sair porque você pode já sair, você vai secar e perder esse local. Acho que em menos de 6 meses... Outro diretor assumiu. O problema é que o cara esqueceu de deixar lá e esse diretor também saiu. Ó, o Vinícius Alvarenga falou que foi um primo, o Márcio Kleber. Foi o Márcio Kleber. E foi que eu esqueci de tirar de lá. E aí o outro diretor ficou 3 meses. E aí eu lembrei, falei, caralho. Aí o meu amigo tirou. O Márcio Kleber é complicado, sim, né? Porque rodou o diretor e rodou o coordenador. Mas sabe o que é legal? De verdade, vou ser bem sincero aqui com você. Sabe o que é legal? É você ver que a parada funciona. E eu não tô falando, tipo assim, o Andrei deixou de ser cético. Não é isso. É que, por exemplo, é muita loucura... Pode ser sugestão, né? Sim. É muita loucura a gente achar que você desenha umas paradas, faz uns mantra louco dentro do seu quarto, enfia o incenso no cu e a parada dá certo. E as pessoas, elas falam que dá, cara. E, tipo assim, não foi a gente... Por que eu daria dinheiro? Por que eu daria fama pro Tommy Kelly? As pessoas não têm essa obrigação. As pessoas testaram e isso ficou tão popular que começou... Não é porque ficou popular e começou a dar certo, mas começou a dar certo e ficou popular. Mais um detalhe. Você pode falar que foi só uma coincidência, sem problema nenhum. Você pode falar que é só imaginação. Outra operação que a gente não tratou, que foi a iluminação, que é outra uma das operações clássicas do Carol. Eu posso, inclusive, pegar o Exaurido e eu olhar pro Exaurido e falar assim, o que que isso traz de conhecimento pra mim mesmo sobre isso? E aí eu reconheço. Quais foram os momentos em que eu me senti exaurido? Por que que eu me senti assim? O que aconteceu que eu cheguei nesse ponto? E como eu saí dessa? Será que não tem um porquê de eu voltar sempre a isso? É um raciocínio muito parecido com a minha mãe faz isso daí. E eu nunca pensei que é isso da iluminação é o que nós aprendemos com isso. Exato. Toda vez que deu merda na minha família, tinha que ter que ser uma merda que já... Quando já, a merda já está controlada... Nós já estamos limpando a merda do ambiente. Isso aconteceu muitas vezes? Eu tenho uma família muito grande. Então, é. Então, que gosta de meter a colher na vida de todo mundo. Então, é aquele negócio, a grande... Por isso que elas estão no Amazonas, você tá aqui, né? Sabe a grande família? Pois é. Aí, minha mãe virava pra gente, né? Muito bem. O que nós aprendemos com isso? Cara, e você tinha que falar, tipo assim, o que você aprendeu com isso? Ok, sim, não vou mais fazer isso. Tipo, aprendi que eu sou uma otária quando se trata de dinheiro. É autoconhecimento. Isso é uma forma de iluminação. Então você pode utilizar dessa forma também. Ai, mas isso é entidade falando ou foi uma autossugestão psicológica que eu tô entendendo esses símbolos? Foda-se. Assim como, essa coisa fantástica que aconteceu foi coincidência, foi viés de confirmação, foi o quê? Também tô na mesma linha do foda-se. É que, aquilo que é interessante. O pessoal, a gente brinca e tal, fala sempre do Decarnal e tal. O Decarnal, ele é um servidor muito simples. Ele é um servidor de amor próprio. É aquilo, você vai se sentir bonito, você vai se sentir sexy. E por isso atrai outra pessoa. E por isso atrai a outra pessoa. É claro que vai ter enfim, eu vou parar de encher o saco dessa galera. Mas enfim, isso é legal. Se em algum momento você fez isso e aquilo deu certo pra você, pode não ser místico, pode ser apenas você encarando algo que você deixou de encarar há muito tempo, e isso é legal, né? Ou foi a desculpa que você deu pra si mesmo pra dar esse turn point na sua vida. Exato. Né? Mas agora, por exemplo, uma dúvida que eu tenho agora, por exemplo. Eles dá pra fazer muita coisa, então. Por exemplo, você citou o Exaurido em 2 exemplos, Keller. O primeiro foi o do seu primo, Márcio Kleber, que veio na escola pra encantar alguém. Na diretora. É, na diretora. Na verdade, ele encantou a sala da direção e o poder local, né? Foi isso que foi encantado, não foi a pessoa. Por isso que rodaram dois. Por isso que rodou o próximo também. E aí ele lembrou, e ele e o amigo dele, que era o coordenador, caralho, né? Tiraram a tempo de limparam tudo, a tempo de do próximo também não rodar, porque tava rodando o terceiro já. Então, e você que citou no sentido de iluminação. Dá algum problema, tipo, por exemplo, o Zorido, então parece ser algo que tem... Você precisa tomar um certo cuidado. Eu não tô falando aqui pra, tipo, ético, é, né? O Exaurido é mencionado pelo Tommy como a pior carta possível pra você tirar num oracular. E se você tá nesse ponto, fodeu. Sim, não, mas tô falando no sentido prático. Como é que eu faço essa iluminação sem estar me amaldiçoando? Cara, você... Primeiro que se você vai fazer uma iluminação, a pior coisa possível, se você utilizar pra iluminação, ela não é ruim. A pior situação possível, se você utilizar pra iluminação, ela ainda vai te dar iluminação. Entende? É aquele negócio, você aprende tanto pelos vários caminhos, ou aprendendo... Não é isso que eu tô perguntando. Não? Não é isso que eu tô perguntando. Você não vai amaldiçoar a si próprio quando você mentaliza ela. Se você mentaliza... Então, é isso que é a minha pergunta. Você não vai. O servidor, ele não é vivo? Ele não pode me fuder? O servidor é teu empregado. O Tommy Kelly tomou esse cuidado na ocasião em que ele fez esses servidores. Ele fez eles com uma programação, como se fosse um algoritmo de computador, dizendo especificamente que eles não podem se voltar contra quem tá usando e que eles não podem se desvirtuar no meio do processo. Se o Keller usou um servidor de um jeito nada a ver, que eu acho nada a ver, pelo menos, isso não vai afetar o jeito que ele funciona pra mim. Então, deixa eu ver se eu entendi. Tommy Kelly colocou as três leis da robótica no... Ele colocou as três leis do robótico. Com uma... Pega um copo. Com um álcool agora. E tem uma diferença, assim, que ele colocou as três leis da robótica, mas os servidores, eles não vivem no mundo mortal, prático, que a gente tá vivendo agora, no mundo material. Uhum. Eles não existem aqui. Então, quer dizer que eles não têm como experimentar o mundo como a gente experimenta. Então, essas lógicas de, estou escravizando, estou maltratando, vai se voltar contra mim, essas lógicas não são as lógicas deles. Eles simplesmente se aplica. É, eles nem simplesmente não compreendem isso. Eles está muito feliz em realizar a função dele. Ele não é o Dobby, o elfo doméstico. Não é o Dobby. E ele ainda fala especificamente que se você estiver usando um servidor X qualquer, e por algum motivo a experiência não tiver maneira, você pode mandar ele parar. Ele para. Sim. Olha, se eu uso um servidor X para fazer um determinado efeito, o efeito tá acontecendo, mas não do jeito que você queria. Para. Manda parar. Como é que fala pra parar? Para. Você faz um outro ritualzinho pra pede chamar... Pra parar, parou. Você faz um outro ritualzinho do mesmo jeito que você fez pra pedir alguma coisa pra ele e manda ele parar. E é isso. Tem um servidor que parece que é uma coisa negativa, que é a morte. A morta. Que é a morta, né? Desculpa. Que o desenho é uma mulher meio pelada e com um crânio humano no lugar da cabeça. E assim, cara, a morte, né? Que coisa sinistra. Tá? Na real, ela serve pra estabelecer contato com o outro lado. Então, ela é uma ferramenta pra... É uma coisa que existe em N outros sistemas mágicos / religiosos, que é de você estabelecer contato com o antepassado. Ela também é um psicopompo. Ela também é um psicopompo. Que liga os dois lados. Entendi. Então, uma mesa branca. Quer fazer uma mesa branca, invoca ela. Tem outro aqui que é o... Como é que é o nome? O Abridor de Caminhos. Que ele é uma versão... É relativamente parecido com o Legba ou com o Exu. Ele é um cara que abre caminho. Ele é um cara da encruzilhada. Tira obstáculos, faz você ir pra frente. Não, que tira obstáculo é o abridor de caminho. Ele te bota nas quebradas. Ele te mostra, ó. É por ali que você tem que ir. Sonho lúcido. Ah, eu quero aprender a fazer sonho lúcido. Quero aprender a ter viagem astral. Ele é uma boa chave. Talvez ele e o Ganesha ali, ó. Abre atalhos. Talvez ele e o levitador. Ele e o levitador, perfeito, é. Olha que legal. Então vamos citar então os servidores? Vamos fazer aqui um apanhadão geral? Vamos. De coisas legais e até alguns usos que a gente pode fazer com eles, né? Uhum. E chegamos agora no momento dos recadinhos da Magicando. Olha aí, achou que não ia ter recadinho? A gente tá fazendo uns testes e prometo, por favor, não pula. Prometo que vai ser bem rapidinho. Tenho dois recadinhos super importantes. O primeiro é, pra você que não percebeu, semana passada teve Magicando. Essa semana está tendo Magicando. Semana que vem vai ter Magicando, é isso mesmo. Teremos aí um pequeno teste de semanalidade aí pra vocês. E lembrando que ele não se torna semanal de vez, ele volta a ser quinzenal semana que vem. E que pra essa mágica acontecer, o que você faz? Você faz um sigilão? Você pega o sol com alguma outra coisa aqui? Não sei. que você faz? Você nos apoia, vai lá no apoia.se/confidencial, links aí no post pra saber mais. Você pode nos apoiar financeiramente caso queira. É nosso financiamento coletivo de proposta mensal. Então é como se fosse uma pequena assinatura, R$4 só no mínimozinho, e você já ajuda essa galera a fazer cada vez mais conteúdo e trazer mais propostas. E em breve vai ter mais coisa ainda rolando no feed, hein? Eu tô prometendo isso pra caramba, né? Mas eu acho que vai ter. Até o final desse ano vocês vão ter coisas legais aí que vocês vão subir aí pelas paredes. E pra você que não sabe, está dando mole, o que que tá acontecendo, gente? A gente tá falando aqui dos 40 servidores do Tommy Kelly. E a Penumbra pretende lançar no Brasil. Mas pretende por quê? Vocês sabem que a maioria dos livros da Penumbra tem capa dura, um acabamento muito acima da média, mas esse projeto, ele é fora do comum. Por quê? Pela primeira vez, a Penumbra vai estar fazendo livros completamente coloridos, com dezenas de ilustrações de página inteira, e acompanha um baralho. Nesse caso em particular, a qualidade das ilustrações precisa ser excepcional. Imagem é uma parte fundamental dos 40 servidores, e é preciso caprichar no papel, nas cores e em tudo mais. E tem, é claro, direitos autorais, serviços editoriais, tradução. Resumindo, é um projeto caro. E é por isso que dessa vez a Penumbra vai recorrer ao financiamento coletivo também. Então eles abriram um Catarse, já tá no ar enquanto esse programa tá rolando, e provavelmente devem estar batendo aí 50% da meta. Olha, é uma excelente forma de agradecer publicamente a graça alcançada e ainda levar pra casa um dos futuros clássicos do ocultismo em condições e descontos exclusivos para os apoiadores desse financiamento. Chega lá no catarse.me/40, não o numeral, né, 40 por escrito, servidores, que tenho certeza que a Karnal vai trabalhar pra você e com muito mais. Se tiver com dúvida de como achar, você entra no post desse episódio no magicando.com.br, vai ter o link no post pra você acessar essa campanha incrível. Lembrando que o Grimório tem informações essenciais e adicionais pra você se aprofundar, mergulhar de cabeça nesse sistema mágico. Então chega lá, e lembrando pra você que, lembrando ou avisando pra você que não sabe, o financiamento coletivo é tudo ou nada. Ou seja, se a gente bater a meta, o livro é lançado e você vai receber sua recompensa no conforto do seu lar. Se não for alcançada, não tem qualquer problema. A Penumbra não vai ficar com seu dinheiro volta integralmente. Então é isso, não tem qualquer perda pra você. O risco é completamente da Penumbra. Então é isso, apoie essa iniciativa pra gente trazer coisas mais legais ainda, principalmente sobre magia do caos, sobre esse tipo de coisa. Vamos provar que essa galera do caos aí não é só PDF não, hein? Bora lá. Enquanto isso, vamos voltar e escutar. Vamos falar desses 40, essas 40 imagens desses 40 servidores? Bora lá. Roda a roleta. Vamos falar aqui dos 40 servidores. Vamos falar aqui de cada um deles, só pra dar uma pincelada aí. A gente pode falar mais ou menos como é que eles funcionam e pra que eles serviriam. Primeiro, vai. A lua. Olha. Rapidamente. Deixa eu fazer uma pergunta antes de a gente falar da lua. Tem alguns arquétipos que são muito próximos de conceitos que eu já conheço. Pode não ser a mesma coisa que eu conheço. Justamente, por ser arquétipos ou conceitos modernos, sim, mas você já tem alguma ideia do que se trata. Sim. Como a gente falou, o Tommy Kelly, ele é herdeiro de... Ele se mostra como herdeiro de várias tradições mágicas. Um cara que conhece Crowley, um cara que conhece várias outras coisas. Então, conhece os classicões, a gripa, o caralho. Não tirou isso tudo do cu, né? Ele fez tem uma pesquisa prévia. Então, várias das cartas vão ter associações que você pode fazer facilmente com cabala, você pode fazer com tarô, você pode fazer com várias coisas. Não, você tá fudido se tentar fazer uma associação direta do sistema inteiro com outro sistema inteiro. E, cara, tem coisas que correlacionam direto. Como exercício, é fazer umas marteladas, mas como exercício, se tiver com tempo... Exercício, eu fico levantando roda de trator. Nunca vou usar isso no dia a dia. Exatamente, você não vai usar pra nada, mas... Mas tinha gente falando, sei lá, de fazer... O próprio Grolla falou, dá pra fazer uma correlação com a escada de Jacob. Não, bicho, não. Não, Grolla, pior Grolla, que não dá. Inventa, não, não. Não inventa. Não, mas inventa, o Grolla, ele tem toda uma vida baseada nisso, né? Eu tenho uma outra observação. Não só você pode enxergar alguns arquétipos e tal, já porque você leu a gripa, leu o Caralho A4, não li por nenhuma. Tem algumas cartas que são obviamente inspiradas. Eu tô falando da ilustração. Obviamente inspirada. Então, como eu já disse, tem o Ganesha, tem o Papa Galegba. O santo é inspirado no São Cipriano. Mas, por exemplo, tem outros que eu consigo ver também. Por exemplo, o pensador é Darwin. Sim, Thinker. Eu provei hoje de tarde. o pessoal que era Darwin. Sim, mas é só uma referência, não é um, algo que... Não, não é uma referência. Eu não vou descobrir que... espécies. Mas ela é uma referência global. Assim, o Darwin, ele não é uma coisa pros, sei lá, ingleses. O Darwin, ele é uma referência universal. Entendi. Entendeu? Isso. E não é... Não significa que aquela carta represente Darwin. Não. Ela foi inspirada, a ilustração foi inspirada porque aquela pessoa pega uma ideia, uma energia parecida com a... De um pensador, que ele quer cara. Passar. Ele é um cara que, porque Darwin foi um cara que inovou, que veio com uma nova ideia, fodida. Sofreu um pouco pra parir essa ideia. Pra parir essa ideia. Fez uma análise fria com base em... Calculista. Não, contrária a tudo que se acreditava. Sim, sim. Contrário ao que ele acreditava. Exatamente. Então tem tudo isso que o The Thinker vai representar. Então, não é que ele é o Darwin, é que ele vai trabalhar nesta linha, nesta energia, nessa gama de informação. E também não é uma egrégora. Ah, ele tá trabalhando na egrégora de Darwin, tá ligado? Não, não é essa não parada. Mas porque mesmo essa energia, ela não é pessoal. Essa energia, ela não tem consciência. A energia, ela é. Eu mostrei agora pros patrões a carta da Lua. Uhum. O sigilo da Lua lembra muito uma imagem muito usada pro pessoal da Wicca, sobre a Lua. A Wicca. Da Wicca. É sobre a Lua. Ah, significa que tem alguma coisa atunada com o Ica? Mas se você é o Ica, você talvez olhe com pode isso. Pode ser, possibilidade. É, e vai clicar direto pra você. E você vai preencher com isso. É aquilo, tipo, você vai... Os 40 servidores, eles chegam metade pra você. A outra metade é quando você recebe e você isso, começa a trabalhar. Isso nossa, mesmo, que matou. Bonito, perfeito, Andrei. Perfeito. Exatamente. Eu ia dar o exemplo de uma conversa que a gente teve com... Acho que foi com o Daldeb, deve ter saído no último programa. Nem sei se saiu ou se a gente conversou em off. Mas foi uma fala que, tipo assim, ah, uma determinada viagem astral, tinha um lugar que era... protegido, aí um cara viu aquilo protegido por um exército. Sim, sim, sim. Um tanque de guerra. Ele viu um tanque de cara, guerra. O outro cara viu protegido por um dragão. Mas sabe o que que é? É que existe muita insegurança nessa galera que tá começando da magia. Então, eles precisam ter aquela coisa de... O aval, né? É, o aval. Tipo, ah, só funciona se eu ver exatamente aquilo que eu... É uma... Cara, é uma jornada pessoal particular sua. Então, vamos lá. E o plano astral é a casa do caralho, velho. Exato. Vamos pra Lua. A Lua. A Lua, ao contrário do que uma correlação hermética direta poderia indicar, ela tá muito ligada e quase que exclusivamente ligada a ilusões. Não, a carta do tarô é isso. Não, do tarô pode ser, mas Kelly, a Lua para. Como astro... Para, não vamos por esse caminho. Se o caminho surgir, é. Foi que meu eu preencheu. Não, eu tenho um que abre caminho e eu tô fechando o teu caminho. Vai. É uma carta do Andrei, né, fazendo assim. Mas, por exemplo, não tá diretamente ligada a sonho. Não, não tá. Tá. E nem a sexualidade, talvez. E não tem a ver diretamente com o Iesod. Não, não tá. Então, mas pode estar. Então, mas pode estar. Mas vocês dois leram a parada, então conversando entre vocês, explique, tá ligada ao quê, então? A carta da Lua tá ligada à iluminação, pode ser uma coisa de iluminação das coisas que estão obscuras, que é a obscuração noturna. Tá ligada a uma visão da decadência também, de uma coisa que tá mais baixa. E tá ligada a ilusões. Se saiu ela, pode ser que esteja iludido por algo. Pode significar, inclusive, coisas bem mundanas, tipo, tem alguém te enganando. Na cara dura. Tem alguém mentindo pra você. Eu vou fazer uma... invocação disso, porque eu entendo com o que vocês falaram, eu entendo como eu trataria isso no encantamento. Uhum. Já que, mas a invocação disso seria qual o benefício? Que o Tommy Kelly fala que a percepção de que existe sempre uma luz na escuridão. Ok. Às vezes a ilusão é melhor do que a realidade. Tá, então tem um sentido dúbio. Você pode descobrir coisas falsas, ao mesmo tempo em que você pode criar uma ilusão sua e tá ok. Uhum. Eu preciso de uma ilusão aqui para seguir em frente. Exato. A Lua tá muito ligada à esperança. Eu acho que é uma utopia, tá ligado? Sim. É uma utopia. É, eu acho que a esperança é uma boa, porque tem aquela coisa de que a esperança foi o único mal que ficou dentro da caixa de Pandora, né? É. Que a esperança é um mal, né? Porque muitas vezes ela pode te colocar dentro do livre, sim. Obrigado, Andrei. Você aprendeu direitinho. Eu acho que isso aí é lorota da Lívia, mas tudo bem. Não, é mitologia, é lorota de todo mundo, né? É lorota coletiva de muita gente. Mitologia é lorota coletiva de um povo. Tá certo. Pronto. Pode botar no Aurélio. Bota aí na... É, coloca aí na Wikipédia do Magicano. Na Magipédia. Próximo? Próximo. Mensageiro. Que eu tenho essa... É um corvo? Eu tenho a minha memória. Tem a ver com um corvo de Odin, né? Eu acho que o Kelly tem alguma coisa com corvo, né? Porque essa... Tem mais de uma. O mensageiro, assim como os corvos são mensageiro de Odin, o mensageiro dá uma ideia de que uma mensagem precisa chegar a um determinado ponto e não está chegando, ou que você pode usar ela para fazer uma mensagem chegar em um determinado lugar. Ele dá como exemplo uma aplicação prática, né? Você perdeu contato com uma pessoa e precisa falar com ela. Você pode usar o mensageiro para isso. Pensa na pessoa, pensa no mensageiro e talvez a pessoa entre em contato com você. E tem, ou alguém fa- fale, pô, sabe quem que eu encontrei na rua? Aquela pessoa. Aquela pessoa. Tem o telefone dela aqui, entendeu? Então é pra criar e restabelecer laços. É, restabelecer laços. Ou estabelecer laços que nunca foram criados. É, criar contato. Você pode fazer isso, inclusive, por exemplo, pra contatar alguém do Magicando. Olha aí. Que se você for pirar nesse daí, né, é um aspecto muito mercurial, mas não é Mercúrio. Não, não é só Mercúrio. Parece, mas não é. Exatamente. Tá trabalhando ali na fonte, né? Mas... Então vamos ficar no raso. Vamos no raso, explica. Não dá, sim, pra entrar no profundo. Mas rapidamente, a iluminação talvez desse seja algo do tipo se reconectar com coisas que você talvez não esteja conectado? Ou com pessoas? Talvez dê pra usar sim. Você vai pra descobrir. Não, pra você entender. Beleza. The Lovers. Os enamorados. É o novo decarnal, né? Os enamorados no tarô, Keller, tem muito a ver com fazer escolhas, né? Parcerias, escolhas. Nesse caso, não. Nesse caso, tem a ver com você aprofundar uma relação que já existe. Mas vale pra parcerias, por exemplo. Que é uma relação não necessariamente sexual. Sim, sim. Uma relação de amizade ou de parceria comercial. Se eu usar isso com o meu sócio, eu vou transar com ele pra caralho. Se você quiser. Mas ele também, né? Mas deu pra entender, né? Ele tem esse sentido de... aprofundar relações. Ele inclusive relações. É muito bom pra relação comercial. Entendi. Então talvez eu estivesse enganado com o mensageiro. Esse talvez serve pra você se... talvez se conectar com pessoas. Esse talvez... o mensageiro pra dentro. Esse você aprofunda. Quer comunicar. Vamos lá. Falamos todos juntos. Uhum. Com o mensageiro você se conecta. Você tem um contato. Esse você aprofunda o contato. Não, não tem nada a ver com isso. Não, eu tô falando de aprofundamento. O pessoal pensa assim, ai, vou aprofundar o contato. Pensa em sexo. Tanto que a não, carta dos The Lovers é isso. Nossa, só que existem outros tipos de aprofundamento. Por exemplo, você conhecer uma pessoa, ter uma relação com um amigo. Oh, conheci o Andrei, é uma pessoa legal. Eu quero fazer um sexo seguro com ele. Não quero fazer sexo. Eu achei a minha relação com o Andrei muito boa. Quero fazer um sexo inseguro com ele. Eu achei minha relação com o Andrei muito boa e eu acho que ela pode ser mais prolífica se a gente aprofundar isso. Uhum. The Lovers, os amantes. Entende? Eu, por exemplo, também, eu tenho uma... Tem que ver se o Eita lá daquela história do ligação, né? Mas tudo bem, do amarramento. Mas você pode, por exemplo, eu tenho uma relação que ela é superficial ou que ela esfriou. Uhum. E eu uso os amantes pra aprofundar essa relação de novo. Sim. Pra reencontrar ligações. Muito, muito, muito bom, muito bom. Vamos para o próximo. A mãe. Essa mãe eu vejo uma relação mais com Runa com Tarô, né? Com a Berkana. Berkano? Mas é um desenho de uma mulher grávida, né? E ele significa aquele arquétipo mesmo da mãe. Talvez seja imperatriz no tarô, né? Imperatriz, cuidadora, prolífica. Que é uma pessoa ou uma ideia que cuida de você. Todo custo. E que, né, te protege, que às vezes é até super protetora. Quase, é uma mistura de que não canceriana também. Não quer ver você se machucar e que vai fazer de tudo pra isso. Se você tá muito arrebentado, por exemplo. Uma relação abusiva. Você precisa de um carinho. É, eu tô uma mãozinha, um cafuné. Sim, eu tô muito arrebentado na vida, tô sozinho, ninguém dá atenção, ela é legal pra dar um... E óbvio, a ver com fertilidade também. Sim. Muito seguinte, bom. The giver, o dador. O doador, né? O dado, Dolabella. Então, eu puxando a carta aqui, eu tirei duas vezes essa carta. Vamos lá. O que é? Que seguinte, eu não sei. Ah, tá. Não sei nada que significa. Que o doador tem a ver com aquele conceito de que... Desculpa, o pessoal do tarô. Tem a ver com o Gebu, né? que pra você receber, você tem que dar. Pra rir, tem que fazer rir. Então, é uma coisa de... ação altruísta como uma possibilidade de você ver uma mudança no jogo. E até pra aprender a receber também serve, sabe? Porque muitas vezes a gente tem muito problema de aprender... Aprender a ser elogiado. A Amanda Palmer tem um livro inteiro chamado A Arte de... Receber elogios? Não, ela tem... É alguma coisa assim. Sei lá, a arte de aceitar, tá ligado? Alguma coisa que alguém te dá, assim. Inteiro sobre isso, sobre como a gente tem dificuldade quando é elogiado, quando alguém dá um presente pra você mesmo, você não sabe o que fazer, cara. Você não sabe. Sou eu, esse sou eu. Não, eu adoro receber presente, mas também não faço tipo assim, nossa, eu te amo, vai tomar no cu e dou um soco na cara da pessoa. Não sei, Leandro. Ou então você fala assim, então vai falando assim, imagina. Não, sou mesmo, você leva uma piada. Você faz uma piada depois porque você tá sem graça. Assim. E ela é boa, por exemplo, se você quer algo também. Assim, ela é legal pra levantar pra esse sentido. Mas não é necessariamente algo material, tá? Só pra avisar. Então vamos falar aí. O doador tem outro aspecto importante que eu tava esquecendo, que é garantir que algum acordo seja justo pros dois lados. Olha que legal. Isso equilíbrio, é bom, né, também. Ali, ó. O doador e os amantes, os namorados. E a gente fala até meio que brincando do pessoal que agradece os servidores com um agradecimento público e tal. O Tommy deixa uma forma bem interessante aqui de você agradecer ao doador especificamente, que é dê alguma coisa pra alguém sem esperar nada em troca. Esse é o agradecimento que você tem pra fazer pra ele. Entendi. Muito bom, você muito bom. Você mantém a energia dele funcionando. É, deixa eu perguntar então, se alguém tá me devendo algo, ele serve? Acho que não. Não é o mais indicado, eu diria. É alguém que você gosta? Eu não gosto de ninguém, bicho. The Fixer. Que pergunta é essa? O pessoal tem um medinho do The Fixer, né? É pra ter. Vamos puxar pra... Brasileiro, próximo. Faz todo sentido o brasileiro também. Já vi o The Fixer. Depleted, o exaurido. A gente já falou rapidinho, mas ele é o fundo do poço. É pra secar. É aquela situação que você tá na merda total. A parte boa do exaurido é que não tem como piorar. Não mata, né? Só te fode. Com um jeitinho, de ladinho. É, você vai secar, velho. Você vai secar em vida. Mas a iluminação dele é você perceber que você já tá no fundo do poço e que daqui pra frente é só melhora. Muito bom, muito bom. Okay. Próximo é a curandeira. Bem evidente. Explicativo, né? Ela serve pra ela curar o outro, pra dar cura. Paz. E o que tem de caso de sucesso da curandeira resolvendo o B.O.? Sim, cara. Sério? Muito. Eu acho que ela é uma Ela é uma das que mais bomba, assim. E ela tá muito à mão, né, cara? Eu acho que ela é uma das menos dificuldades. E ela não assusta, né? O desenhozinho dela é uma enfermeira e tal. É uma enfermeira de Segunda Guerra. Me lembra muito aquela do beijo famoso, né? É uma enfermeira da Segunda Guerra, então. Na Lina. Sim, sim. Próximo. Próximo. The Fixer, o reparador. É. O reparador é aquela carta que todo mundo tem medo. E eu acho que... Eu não vi isso em lugar nenhum. Mas eu acho que ele é baseado no Mr. Wolf lá do Tarantino, lá daquele filme. Tem um perfil assim, né? Que é o cara que resolve os B.O.s na hora que a situação tá mais sinistra. De toda forma. Entendi. Então, quando você tá no fundo do poço, chama o The Fixer pra resolver. Você não tem nada a perder mesmo? Que ele é aquele cara que vai resolver o problema, custe o que custar. E o pessoal tem medo de trabalhar com The Fixer porque existe um preço a pagar. É porque mas não é um preço em oferenda pra pagar. É um preço a pagar o seguinte. Sei lá, cara, você tá fudido, você tá sem grana, vai ser expulso do lugar onde você tá morando, tá na merda. E às vezes tá na merda que tá se agarrando numa coisa. É, aí você chama o The Fixer, aí, cara, sua situação melhora, mas você acaba no processo interrompendo um relacionamento que você tinha, você arruma um trabalho que arranca o teu couro. A sua vida financeira, que era o seu problema, tá resolvido. Então, esse é o preço a pagar. Você não tá pagando nada pra entidade, mas você fez o que era preciso pra sair daquela situação de merda. Você não precisa dar o seu primeiro filho em oferenda. Eu não tive esse medão do The Fixer, não, porque eu acho que, tipo, se você quer uma coisa, você tá disposto a pagar o preço por ela, né? Raramente eu quero algo. O lance é que o The Fixer, ele, às vezes, não é a melhor primeira opção. Não. Porque existe um jeito mais suave de você resolver. Tem outras formas, né? Ele já vai pra paulada. O The Fixer não é suave. Você quer um ele outro, é efetivo. Um outro exemplo, assim, eu acho que um dos motivos, lembra que a gente falou de brasileiro ter medo de algumas coisas? Porque esse cara lembra muito aqueles malucos que resolve tudo na base da pancada, sabe? De agiota. Ele é o perfil. Ele tem cara de agiota. É o cara que apoia o agiota, assim, entendeu? E como a gente teve uma péssima experiência no Brasil com agiotas na década de 80 a 90, então deve estar tá no imaginário que isso pode ser negativo, entende? Só que lembra, quem fez isso não foi um brasileiro, cara. Então relaxa, não é isso que tá na essência da carta. O reparador tem uma particularidade no funcionamento. Você não pode pedir uma segunda coisa pra ele enquanto ele ainda tá fazendo a primeira. É. Os outros meio que liberados. Assim. Isso tudo explica no livro. Tudo explica no livro. Se você só tem um PDF, não tá tudo, porque o Tommy Kelly, ele separou. Ele deixou aberto pra todo mundo. Ele fez uma coisa simples. Você tem o mínimo pra fazer, né? Se você quiser, mas não é o conteúdo. Do Grimório, você tem o Quick Start, forma rápida de começar. Fast Play. E você tem o Grimório. No Grimório ele tem umas coisas legais que são servidores que vão bem juntos. Servidores que são opostos em suas naturezas. Beleza, próximo? Próximo. A bibliotecária. Eu achei sensacional isso. Como o Tommy Kelly falou que ele começou isso com objetivos que eram pra ele. E depois ele tava com problemas. Queria soluções, fez servidor pra isso. E depois ele percebeu que se encaixava em arquétipos e foi desenvolvendo. A primeira coisa que a gente sabe da bibliotecária, quando a gente vai procurar na internet, é que ela foi feita pra achar livros difíceis. Uhum. Ela é uma servidora que encontra a informação que você tá precisando. Ela é muito boa pra estudar também. É muito boa pra estudar também. Quero estudar embora pra algumas coisas, pra estudo pensador seja melhor, por exemplo. Sim, sim. Entendi. Eu quero adquirir conteúdo, sabe, diverso. Quer ver uma... A bibliotecária e o pensador, por exemplo, você vai naturalizar aquela ideia muito rápido, você interioriza a ideia. porque um deles torna a ideia natural, e ele vai dar novas visões sobre elas, que é o pensador, e a livreira, a bibliotecária, ela vai juntar informação diversa. Entendi. Próximo? A casta. Eita, isso aí você tem problema, hein, cara? Cara, é pra você centrar, na verdade, desculpa pra ela, né, por isso. Você pediu desculpa, a casta. A casta, ela vai te ajudar a centrar dentro de você e você abster de várias coisas que são tidas como mundanas, assim. Ou distração, né? Ou distrações. Você tá vivendo uma vida que é muito mundana, muito, muito cheia de prazeres simples, rápidos e fáceis, e você tá negligenciando outros aspectos da sua vida. Você não consegue focar naquilo que você, é meu amigo, essencial. Você tá querendo fazer aquele... Tira a mão do pau. Você, tira a mão do pau. Se você está querendo fazer aquele concurso pra... É isso que eu ia falar. Blé, blé, federal. Casta, livreira e ideia. É isso que eu falei. Você faz um combo das três, né? Isso é legal. Vamos pra frente. Você, meu amigo concurseiro. Maestro. Pra você assumir o controle da sua vida de novo. Ou pra você repor... Ser o senhor da sua vida, né? Acho que é isso. Uhum. A baqueta é um instrumento da vontade, naturalmente, dentro da magia, né? Uhum. É. Pra quem não tá vendo o desenho do maestro, é o mesmo maestro de uma orquestra. Ele tá regendo a orquestra. Qual o nome do cara? Que a gente viu que tem um... Ele parece um pouco... Mas isso é uma inspiração nossa. O Herbert von Karajan. Isso não. Maestro famoso. É um maestro muito famoso e... Betinho. Parece. Isso é legal, cara. Aquele momento que tá tudo... Nada tá dando certo. Tá todo mundo falando enquanto você tá tentando gravar um podcast. Isso é bom. Esse é bom. Deixa eu avisar uma coisa. Vinícius, eu gostei muito da tua pergunta. Ele perguntou se a casta serve pra se livrar de vícios. A gente volta nisso depois, sim. Tá bom? Tá. Ah, não. Voltamos depois. Mas sim. Próximo, o olho. Isso aí é o olho de Deus. É o do divino, da natureza, do supremo. Isso aí serve pra você, por exemplo... Ver se há uma força maior. Tá ligado à sua verdadeira vontade também. Se há uma força maior, se há algo ligado à verdadeira vontade, ou à razão das coisas, se há um direcionamento. É uma questão de clareza? Cara, isso aí é a tua conexão com uma coisa muito acima de você, tá ligado? Não é clareza, mas não é clareza quanto a coisas mundanas. Isso não é clareza pra tu chegar na prova. É existência, isso aí. É clareza não, espiritual. É existencial clareza. Mesmo. Tipo, eu vim nessa vida pra quê? Qual é a resposta? Qual o sentido da vida? Você quer ver uma piração muito louca? Eu quero um dia dar uma pirada meditativa assim foda. O pensador e o olho. Pronto, e um copinho de chá. Maluco, você senta na cadeira, pensador e olho, medita nos dois, bota, sei lá, uma guma do Pink Floyd. No térreo. Ah, no térreo. É isso que eu ia falar. Coisas pra se fazer no térreo. E cara, deixa aí. Você vai ter uma noção muito louca da... Muito bom. Aí você vira o Coringa, né? Porque o Coringa de alguns Batmans ele não é louco, na verdade. Ele é são demais. Ele é são demais. Pode ser. Isso é uma merda. Próximo! Manifestante. Olho silencioso. Ah, eu gosto dessa, hein? Essa aí é um bom momento. Já usei. Cara, eu usei no momento. Não estamos dizendo que você deveria conhecer melhor esse servidor, mas A manifestante, ela é muito boa para... Eu gosto... Acho que o Tom Michele que fala isso. Deve ser ele que fala isso. Afinal, é dele a carta. Que ele fala que ela é legal para transformar a frustração e raiva em algo que adianta. Ai, é que nem o... Como é que é o Anansi do... O Anansi do... Angry's Good. Angry's Good. Como é que é? Raiva... É boa. Como é que Ela serve pra transformar raiva e frustração em algo ativo, a manifestante. Te tira do lugar. Ela pega todo aquele motivo, o que tá te fazendo não sair do lugar. Por exemplo, eu tô sendo oprimido e eu preciso transformar isso em energia. Ela tem a ver com combate à injustiça, mas no sentido de você ser uma pessoa mais capaz de lutar contra aquela injustiça. Exatamente. Quer dizer que ela é uma daquelas que, tipo, na hora que você invocar externamente, ela não vai, tipo, lutar contra a injustiça pra você. Ela vai te dar a oportunidade, por exemplo, de se filiar a um grupo que tá lutando contra aquela injustiça. Você entende? Entendi. Ou de enxergar as brechas que te possibilitam fazer alguma coisa realmente útil contra. Isso é um paralelo legal. Invocar dentro de você, você se torna essa coisa, né? Você você puxa essa energia pra você. Energia militante, assim, de pra cima. Inclusive, o sigilo dela é um cartazinho. É um cartaz. Quando o Márcio Kleber utilizou ela numa manifestação de professores, quebraram uma secretaria de educação, cara, na porta, você acredita? Gente, que horror! Pegaram uma madeira e começaram a tentar arrombar. Que coisa, tem né? Tem um vídeo de um cara de dread fazendo isso também, que é... Cara, o Márcio Kleber tá em cada uma, né? Tem que falar com seu primo, cara. Vai ser preso porque ele era numa época que ele tava perdendo o controle de algumas coisas. Assim. Aí ele usou. Mundo qual? Crime confidencial. Foi uma época que tava foda, assim. Próximo. Próximo. O guru. Do Gugu? Parece o Adrian Brody. O guru, ele é legal também, porque qual que é a ideia dele? Ele vai te mostrar ou vai te ajudar em algo. Então eu uso o guru não é pra nada, eu uso ele pra algo. Por exemplo, eu quero aprender, ou eu quero ser ensinado, ou eu acho que tem que ser direcionado a alguma coisa. É, ele ajuda você a usar na prática algum conhecimento que você já tenha. Exato. Ele te direciona. Você aqui já estudou pra caralho com a bibliotecária e com o pensador, o guru vai te mostrar o que fazer com essa merda que você aprendeu. O guru seria aquela pessoa que você faz um... Porque ele já é porque faz eu lembrei... Desculpa, gente. Desculpa. Estou pedindo desculpa com antecedência. Então, quando eu li O Alquimista, do Paulo Coelho... Também li. Esse livro é bom pra porra, mano. O Alquimista é muito bom. Então, tem um personagem que faz toda uma jornada pra chegar lá no final e o guru chegar e falar assim... É isso mesmo. Agora você vai lá e faz. E ele volta... Depois daquela jornada inteira, felizão. Ele, porra, mas você só falou pra ele. Você deu uma autorização. Ah, às vezes as pessoas só precisam disso. Uhum. É uma pessoa que diz a coisa certa que você precisa. Ou ele aparece alguém, se você usar como evocação, uhum, pra chamar alguém que vai te ajudar a direcionar aquilo. Exato. Então, eu já desenho, mas eu quero alguém que me ensina a desenhar melhor, ou que me ensina a aplicar isso. Pode fazer surgir um livro de francês no lixo. Pode na fazer frente. Surgir um quando livro de francês no o lixo. Discípulo está... Pronto, o mestre aparece. Uhum. Sumiloró, e isso aplica-se inclusivamente em aspecto espiritual também. Porque aquele monte de experiências que você teve com os outros servidores, por exemplo, o guru pode botar tudo isso nos eixos e te mostrar. Ela é o guru e a bruxa é um combo legal pra você aprender magia. Opa! Aí vai dar direto no filho do magicão. Cuidado com o professor aí, iniciação no motel. É, você usa sem o carnal nesse combo. Sem o carnal. Sem o carnal. Próximo. E com a casta. Com a casta. Vou ter certeza. Próximo. Cara, o monge ele tá ligado a centrar em você e também tá ligado ao autoconhecimento, né? Uhum. Ele tá ligado a uma... Introspecção. Introspecção. Sim. No sentido de abandonar um pouco de estímulo externo também. Um autoconhecimento? Nesse sentido, mas é uma coisa monástica mesmo. Por exemplo, ele me ajuda a ver o que é supérfluo na minha vida e o que eu posso desapegar também. Eu acho ele parecido com a casta. Só que a casta tem a ver com prazeres, né? É. E o monge tem a ver com hábitos. Sim, sim. Então, por exemplo, o monge é uma boa coisa pra você diminuir seu vício em internet. Imagina que você foi um cara que trampou muito pra juntar muita grana e tal, e agora você juntou aquilo que você precisa, você percebeu que você chegou nessa etapa. Mas não consegue se desligar. Você não consegue se desligar daquilo e você tá começando a gastar aquilo que você teve porque você se acostumou com aquele estilo de vida muito mais alto com fluxo de dinheiro. Ele é bom pra dar um start e falar o que você precisa. Baixar a bola. Baixar a bola. E aí você começa a gastar menos do que você ganha, por exemplo. Se você tem esse problema, ele é muito bacana. Se você juntar ele com a casta também, eu acho que é legal porque vai te dar um foco. Com ele, com a casta, você vira a Madre Teresa, né? Aquela escrota. Vamos lá. Próximo. Junto com a vacilona, né? Ficou como? O abridor de caminho. Abridor de caminho. A roda de abridor. Uhum. Bem, é Ganesha, né? É, cara, é um Ganesha tão pintinho. E ele é um Ganesha só me fala aqui, explicitamente, que é inspirado no Ganesha, mas não é porque Ganesha. Se ele falasse que não era, eu ia falar, desculpa, você está mentindo. Você falhou. Não, mas ele podia só ficar quieto, mas ele fala abertamente. Sim, sim, sim. Então, o legal do Grimório é que, como o Tommy Kelly, ele é artista. E muito acessível. No sentido de audiovisual. Mas ele não é escritor. Então, o que ele escreve é de uma forma tão simples, muito tão claro, direta, uhum, tão clara, tão acessível, sem, tipo, o cara não tentou deschavar, eu uso deschavar no sentido contrário. Ele não tentou deschavar o... Rechavar. Não tentou enrustir. Ele não tentou enrustir. Não, porra nenhuma que vocês estão falando. Ai, eu tô tentando falar uma frase, só que amazonense coloca deschavar como no sentido de esconder. E o resto do país diz que deschavar é, tipo, separar, mostrar. Então não fala igual amazonense, fala igual tudo mais. Mas eu sou amazonense! Não, mas não precisa. Mas ninguém escolhe essas coisas. A gente quer... Então, o Tommy Kelly... O Tommy Kelly não tentou enrustir o fato que é o Ganesha no Grimório. Ele fala, ele diz assim, foi inspirado. Porque é o grande abridor de caminhos também, né, cara? Você já viu, quem já viu um elefante? Procurei vídeo na Índia de rua, elefante abrindo árvore, tirando árvore do caminho. Lembre que na Índia, elefante era um animal de guerra. É, não, de normal, de dia a dia, né, cara? De dia a dia e de guerra. Imagina essa porra derrubando um exército igual o Senhor dos Anéis. Abria caminho que era uma maravilha. Então você tá procurando emprego. Ele é bom. Ele é bom. Muito bom. Sabe o que é legal? Ele é legal? Você botar ele disfarçadamente ali... Embaixo da cadeira do diretor? No currículo. Você bota ali embaixo, lá embaixo, sabe? Um dele em cima, um dele embaixo com um enfeite no currículo. Olha, é fácil de colocar esse sigilo dele aqui no currículo, hein, gente? Muito bom, muito bom. Bem simples, né? Uma dica, ó. Olha aí, ó. No fundo da foto, na tua camiseta da foto do currículo, assim. Se você colocar o de carnal Você pode ser que você consiga um emprego, mas... Teste do sofá no primeiro dia. Não, nem falei isso. Se você colocar o símbolo da casta na camisinha, o seu pau brocha? Testem e me falem. Vamos testar. Por favor, testem aí. Eu não vou fazer piadinha, não. Vamos lá, próxima. Próxima. A vidente. Então vai ver o que não está... visto. Eu gosto muito dessa carta. Ela vai revelar coisas, né, cara? Ela tá ali pra expandir tua enxergar o não óbvio. Pode, o enxergo também pode ser tanto material quanto espiritual, imagino, né? Você quer um exemplo? Por exemplo, você acha que você tá sofrendo algum tipo de ataque? Nunca é. Primeiro que não é, né? Começa por aí. Ah, estou sofrendo um ataque mágico. Não, não está. 99% das vezes não. Você não está. Mas você pode usar a vidente e o protetor, por exemplo, pra ver se não tá. Ela é meio que o oposto da lua. Ela revela as coisas enquanto a lua tem... A lua tá mostrando uma enganação. E ela vai te mostrar o que é claro ali na situação. É aquele óbvio ululante que todo mundo ignora? Pode ser? Não necessariamente, mas pode ser. Não é, mas se quiser pode. Mas se você usar, por exemplo, talvez você achasse o celular com essa facilidade. O pai. O pai, a gente já falou da mãe, né? O pai é um pouco diferente. Ele também é uma figura de amor paternal, né? Mas ele... Enquanto a mãe não quer ver você se machucando de jeito nenhum, o pai ensina aquele amor que às vezes é um pouco impiedoso. Pô, qual é a carta do tarô? O Kurola tava ensinando. Tipo, não bota a mão... Acho que é o imperador, né? Acho que é imperador. Ah, não bota a mão no fogo, não. A mãe falaria isso. O pai falaria, bota a mão no fogo aí pra tu ver o que acontece. Cara, eu vi isso acontecer na minha frente. Botar a mão no fogo? Não, tava com uma vela. E a mãe, não, o criancinha. Não, não pode pegar. Deixa ele pegar, só vai ser uma vez. É isso aí, esse é o pai. Ele é um pouco mais duro nesse sentido, assim. Mas não é que ele não te ame, né? É que ele vai te falar aquilo, vai te ensinar pelos caminhos. Ele vai te aconselhar o quanto for preciso, mas ele não vai forçar a barra pra você não se fuder. É, ele ainda vai deixar você ter o caminho. Inclusive, ele e a mãe é perfeito pra você tomar algum conselho, assim. Se você precisar, é muito bom os dois. É... Odin? Muito ocidentalizado e também, tipo, casado já e com neto. Tá bom, então esquece. E gostando muito da família. Hoje é mais... selvagem. É, porque nessa época o pai era um filho da puta, né? Hoje ainda é também, mas a ideia de pai tá melhorzinha. Levitador. Pra você ver as situações de cima, pra você ver as situações de fora, pra você... Qualquer coisa que esteja... Se eu tô numa situação insuportável, eu não tô aguentando mais aquela situação, pode servir como escape, e também pode servir pra me observar melhores saídas das coisas e tal. É outro ponto de vista. É, aí você pode evocar pra ter uma opinião de como é a parada de fora, ou você pode invocar pra se deslocar daquela situação e enxergar com outros olhos. Ela e a vidente, por exemplo, é uma ótima combinação pra você entender completamente uma situação. Quero entender o que tá acontecendo com o país! Porra, meu amigo, boa sorte, amigo, boa sorte. E a Levitator e o Levitador e a Visionária? Vidente. E tem o passaporte à mão, porque você vai querer sair desse país. Tem o passaporte à mão, depois você vai querer sair do país prepara depois que você sair do choque. A Fortunate também. Por isso aí. O diabo. O diabo é aquele de conflitos internos, né? É, obstáculos internos. Sim. Então é alguma crença limitante, alguma coisa que você tá impedindo, uma coisa dentro de você que tá te impedindo de seguir em frente. Eu acho perfeito ser chamado de diabo, porque tem muito, o diabo deve ser uma coisa ruim e tal. Sim, é isso que eu pensei. E mitologicamente, principalmente você pega a mitologia pós como que é o nome do cara lá que tinha o paraíso perdido? John Milton. Pós-Milton, ele é essa coisa do não, na verdade ele vai mostrar aquilo que te limita, ele é algo que vai lutar pela liberdade, é um grande guerreiro. Já tinha essas ideias antes do Milton também, mas aqui o Milton ele sintetiza isso e faz um livro sobre, né? Então vai ter muito essa visão. Ele é baseado nisso, cara, em você perceber, né? E o diabo pode trazer pra você coisas que a princípio você pode considerar como ruins, mas que na verdade era aquilo que tava te fudendo. Então, ele pode encerrar relacionamentos, ele pode fazer você perceber que o emprego que você tá é uma merda. Por que eu não melhoro de vida? E tá lá naquele mesmo emprego há 15 anos ganhando salário mínimo. E se você quer mesmo se livrar dessas coisas limitadoras, ele e o abridor de caminhos. Uhum. Vai ser foda, mas você resolve. É enxergar as coisas com clareza nunca é uma experiência não é legal. Confortável. Bom é ficar em casa jogando joguinho. E o próprio Tommy fala, é seguro usar os servidores? Ele fala, magia nunca é seguro. Mas vai pra igreja. Se você quer segurança, filho, novena. outra coisa. Você tá, lá, tá colocando um próprio, né? Catra. Você quer fidelidade, compra o cachorro. Aqui, carinho, aqui, vai pra casa da mamãe. Aqui, exatamente. Aqui você vai estar aprendendo a tomar controle da sua vida, seu filho da puta. Essa merda, então precisa ter responsabilidade e precisa saber onde você tá pisando. Então, se não quer, vai pra igreja. A igreja não vai acontecer nada ruim com você. Ai, mas a magia vai me trazer sucesso imediato? Não, né, otário? Você tá no mundo com outros bilhões de pessoas. Imediato, né? Vai te trazer muito pau no cu. É, pra caralho, pra caralho. Vamos lá. Próximo. A ideia. É o que é a ideia. É falta de imaginação, você pode trabalhar com isso. Precisa de criatividade, Eu preciso falar do sigilo dele. E o abridor de caminhos, por exemplo. O sigilo dele é, tipo, primeiro você pensa que tem a ver com a borboleta. A florzinha. É uma florzinha. Ah, desculpa, eu entendi a borboleta. Mas eu consigo pensar também quando você tá. Uma das técnicas de você conseguir ter ideias de forma ordenada é você fazer. Fluxogramas, ou o pessoal chama. Mapa mental. Mapa mental, isso mesmo. É. Isso aqui me lembra o raciocinho de um mapa mental. Que... Ou um neurônio. Opositor. O opositor são obstáculos externos, assim como o diabo são obstáculos internos. Você pode criar, você pode mandar pra uma pessoa, ou você pode tirar os seus. Você pode simplesmente perceber o que é o seu obstáculo, que às vezes ele não é óbvio. Às vezes o negócio tá travado, ali. Você não sabe o que é. Obstáculo junto com a viseira. A visionária, a vidente. A terceira sempre acerta. Na viseira. Aquela de cachorro, de cavalo, né? Tô pensando nela com um bonezinho daquele de contador, mas tipo aquela lâmpada verde. Perfeito. Muito bem. Próximo. O planeta. Cara, isso aqui é muito amplo. Ele vai falar de conexões, né, cara? Você vai entender como funciona a tua relação com o todo, né? Uma coisa meio bafomética no sentido de que você perceber que você faz parte de um todo. É, e tem uma característica muito foda dele também, que você também vai se sentir pequeno, né? Você vai perceber. É bom pra você dar uma reperspectiva também. Você acha que eu sou bonzão? Eu acho. A primeira coisa que me veio à cabeça quando eu vi o planeta. E eu estou fazendo isso sem ler o Grimório, exatamente para ter uma ideia de uma pessoa que nunca leu a ideia de que tá tendo. Ah, desculpinha pra não ter lido. Quando eu vi o planeta, a primeira coisa que me lembrou foi Sandman, na hora que ele tá conversando com... que tá tendo a batalha com o Corozon. Não, acho que no primeiro encadernado. Eu sou antivida, né? É no prelúdio. No... Eles sempre vão uma batalha direta. Eu sou isso e ele... Ele faz alguma coisa que é o vamos dizer, o predador do que o outro falou. Até o momento que ele fala assim, tem que dar uma volta. Então eu sou um planeta, eu sou um universo, eu abraço todo tipo de vida. Aí o outro mete uma supernova na sequência. Mas não, na verdade ele pede uma supernova, ele fala um planeta, aí o cara pede uma supernova, que a supernova estaria englobando o planeta, e depois ele diz que ele é o universo. Não, que ele é a esperança. Aí não, aí tem é antivida, universo, né? Alguém aí é antivida. Ele diz que ele é antivida, aí no final ele diz que eu sou esperança. Aí fudeu. Aí o Darkseid chorou. Mas menos você. Por que não começou falando que era esperança? Já ganhava, né? Aí não tinha história. Próximo. A Morta. A gente falou, né? A Morta, ela tá ligada ao outro lado, né? Ela tá ligada. Eu acho que ela ia. Eu preciso que vocês expliquem uma palavra que vocês usam muito e vocês usaram falando da Morta. Psicopompo? Psicopompo. Psicopompo vem do grego. Psico e pompo. Psicopompo é aquele que tá ligando você a dois lados. Psicopompo é alguém que te leva pra um mundo que não é o teu. O barqueiro do rio lá, do Caronte. Ele é um psicopompo. Hermes é um psicopompo. Uhum. É o ceifador sinistro é um psicopompo. Então as pessoas que conduzem alma. Que os condutores, né? São os condutores de alma. São psicopompos. É pra quem você quer ser babaca e quer gostar de usar a palavra bonita. É o nome do cara, não fui eu que dei, cara. Reclama com os gringos. Se fosse eu que tinha dado o nome, era o levador. O levador ainda. Era o seu Zé do elevador. era o flanelinha de alma. Flanelinha de alma. Era o cobrador. Perfeito. Não, motorista. O motorista. Próximo. O Sol. Também falam sobre ele, tá ligado a... Vai servir muito pra você também, pro teu eu pessoal, por exemplo. Eu preciso de brilho, Tô numa tristeza muito foda, tô numa coisa assim, muito pesada. Pra galera voltar, da cabala, né? Ele tem muito a ver com o Tiferet. Tiferet total. Aí você tá pra centrar em você, pra voltar ao poder. Ele e o The Master, ele, o mestre, né? Seria, assim, conversação com o Sag, direta e única. Entendi. Com o olho, talvez. Com o olho é você... Você não tem muita conversação com o olho, né? É, o olho você... é mais pra você perceber. Ele é um olho, ele não tem boca. Ele é o plano, né, Dalva? Puta merda, Dalva. Eu vou parar de perder. Próximo. O mestre. Justamente, estavam dois abraçadinhos aí. O mestre, ele tá ligado ao... Mestre é o Sag. Sag, né? O Sagrado Anjo Guardião, o teu eu maior. E tem uma coisa que o Tommy Kelly fala, assim, que me ajudou, porque eu não gostava de usar essa carta, assim, por causa, né, da ideia de que eu tive a impressão de que ele tá fazendo ele, o Sag pra ele, a imagem não me era legal. Depois eu parei pra dar uma olhada e peguei a leitura pra ver também. Na verdade, isso aí, olha que legal, não é uma pessoa mesmo, ele é um caminho. Então ele vai ser a rota de acesso ao teu Sag. Isso é muito legal pra você ver assim, saca? Que ele é a rota pra essa conversa. Ele é um psicopompo de acesso ao Sag. Tá ligado? Pra você ver a tua vontade, pra você ver quem é você, você se ligar ao eu maior, ter um conselho de você mesmo. Onde você pode chegar, qual é o seu potencial. Você acha, alguém postou isso esses dias aí, deve ter sido o Cristiano Barba, não lembro quem foi, acho que eu vi ele tweetando, foda-se. Falou assim, o seu eu de 10 anos atrás, como ele se sentiria te olhando hoje? Porra! Manja, essa pergunta, tipo, você pode utilizar... Se você fizer essa pergunta e não chegar à conclusão que o seu eu de agora ia dar um esculacho no seu anterior... E como é que é o anterior? Será que o seu anterior vai olhar e falar, caralho, você é assim, que da hora? Ou ele vai falar, meu, que lixo. Uhum. Esse aí é bom pra você ver o que você pode ser pra você ter orgulho no futuro, entendeu? Próximo. Ficou a dançarina? A dançarina. A dançarina é uma carta que eu gosto muito. Que ela passa uma ideia errada, né? Muito brasileiro, né? Que devia ser a Carla Pérez, né? Que inferno. Cinderela Baiana. Ela passa uma ideia de que, ah, legal, a pessoa dançando e tal. Tudo feliz. Na verdade, ela é aquela situação que tá tudo uma merda e você percebe que a melhor situação pra você, a melhor coisa pra você fazer no meio da tempestade é dançar pelado na chuva. Dançar conforme a música, tá ligado? Tá no inferno, abraço de água. Tá no inferno, abraço capeta. Tem limões? Vida de limões? Faça limonadas. Eu faço caipirinhas. É isso aí, cara. Você tem que se virar ali no meio. Acho que é uma habilidade... É uma carta de ponto de virada, né? Sim, essa é uma das boas pra você não banir, tá? Só pra avisar. Isso é uma habilidade muito brasileira. É uma lemolência. Sim. Aceitar a derrota. É. Em vez de lutar contra ela. Que tipo, às vezes, cara, beleza, vamos virar a página. Virar a página. Bom pra fim de relacionamento. Uhum. A balanceadora. Uhum. Balanceadora é exatamente isso, pra você botar coisas em perspectiva e equilibrar aspectos da sua vida. Temperança? Também. Com justiça. Também. As duas estão ligadas a isso. Porque ela vai servir... É que a justiça é muito seca. A justiça, tipo assim, ela vai equilibrar e foda-se, você entendeu? Mas a balanceadora, não. Ela vai falar assim, cara, vamos controlar o mundo do crime confidencial que tá em excesso? Sim. Passou um pouco do ponto. Esse magicano precisa dessa cartinha aqui. É, volta que passou um pouco do ponto. Aí você tem que... Vida em harmonia. Vida em harmonia, aí ótimo. Guardião de portais. Guardião de portais é aquele lag babá, Exu. É o cara, a gente já falou rapidinho dele. É o cara que abre caminhos. É, não é abre caminhos no sentido do abridor de caminhos, mas ele mostra caminhos e... Deixa eu só falar mais uma coisa do guardião de portal, que até vai bater com uma coisa que um brother falou aqui, ó. É, a diferença do guardião de portal, ele vai te mostrar locais que você também não sabe ou não tem acesso. Normalmente, o abridor de caminhos, ele vai pra caminhos que você já sabe que tá e só não consegue chegar lá. Né? Então, por exemplo, cara, ele e a... Tem a ver com a estar trancado, né? Um lugar. Se é um portal normalmente tá fechado. Então, são lugares que não é pra você. Eu posso usar esse, por exemplo, pra... Eu preciso chegar... Eu quero ser amigo do... Andrei do Mundo Freak. Do Andrei do Mundo Freak. É um lugar que tá fechado pra mim. Tá mesmo. Posso fazer esse rito. E vai continuar, né? Exatamente. Posso fazer um rito com ele pra poder abrir caminho até eu ter acesso ao Andrei, coisa que o abridor de caminhos não faria. Se eu juntar os dois ainda, é mais certeza. Pena que eu use esse... Pra fechar o caminho. Exatamente, pra fechar o meu caminho. Andrei, bane ele todo dia. Vai. A bruxa. The Witch. A bruxa tem a ver com as magias todas. E ela é uma carta coringa. Eita. Como assim? A bruxa serve pra qualquer coisa. Porque a bruxa trabalha bem com todos os outros servidores junto. E se você não sabe qual chamar, chama a bruxa. Você poderia falar mais alto? Magia serve pra tudo. Essa é a ideia. Eu tô com um problema de relacionamento. Não sei lidar com o fim do relacionamento. Eu não preciso ir lá e pegar a dançarina. Posso pegar a bruxa e falar, bruxa, me ajuda. E a bruxa vai indicar outra pessoa ou não, vai ela te vai dar te um... fazer um rito. Ela vai resolver o paranauê. Ela é a bruxa. Ela é a bruxa. Não, muito bom. Qual é aquela outra que também comba com o sol? Imagina o sol e a bruxa. É o comba sol... bonito. O não, sol não... comba com todas também. O sol comba com todas. Mas, por a bruxa exemplo, também comba com todas. A bruxa ela vai dar a saída mágica para as coisas. The Fixer e a bruxa. Caralho, tu vai movimentar. Vocês viram a arte que o Tommy fez pro Halloween? Não. Ele fez uma arte do protetor com a bruxa. Da hora, bonita pra caralho. Ficou bonito pra caralho. Que aí e é proteção mágica, né? Proteção Sim. mágica. Imagina o seguinte, você usa aquele de abrir caminho com a bruxa pra caso você queira um despertar espiritual, talvez? Pode ser. Pode ser. Ou pro caminho se abrir de forma mágica. Não natural. É, não natural. Forçar um. Não precisa forçar, mas, por exemplo, eu não tenho como chegar ali de maneira natural mesmo. Eu preciso de uma forma mágica, eu preciso de um milagre pra isso aqui. E o que seria pra um despertar? Guarda aí, depois só, a gente fala. Só a bruxa. É isso? A só bruxa isso? serve pra despertar espiritual. O contemplador serve, o olho serve, aquele vários dentro, serve. Aquele interno lá, o santo explorador. Serve. O explorador. Então, é o explorador é o próximo. Então, o explorador ele serve pra você fazer um despertar espiritual, porque ele serve pra explorar você interiormente. Uhum. Ah. Entende? Tipo, os dois juntos, por exemplo, tô explorando meu mundo interno magicamente. Entendi. O explorador, então, serve pra você dar uma olhada se tá tudo bem. Sim. Contigo. E perceber Pode que ser. Não. Que você está morto por dentro. Entender por quê. Ele chega e volta e fala, tem um cadáver ali dentro. Eu não vou entrar de novo. Eu não vou entrar porque o cheiro tá foda. Faz tempo tá ali, viu? Carnal. Ah, famigerada. Cara, é muito legal como ele pega os aspectos do Leandro Carnal e coloca na carta. É impressionante. Realmente, é a cara do Carnal. Os peitinhos. Inclusive, os peitos são iguais. É impressionante, cara. Incrível. Inclusive, eu acho que se você for um ouvinte esperto de lei, a Lucy Crazy, você vai no Google agora, vai digitar Leandro Carnal e você vai ver lá na sidebar as fotos. E você vai ver que todas as fotos são excelentes. A gente riu que uns 20 minutos naquele dia dessa merda. Eu tô rindo mais 20 agora. Vamos lá, vamos tirar. Não, próximo não. Vamos tirar o elefante branco da sala. O De Carnal, ele é bem claro quanto. De Carnal. É uma mulher. A Carnal. Você não. Não. Eu não estou julgando o gênero dos outros, Vinícius. Tá bom. Ela pode ser o que ela quiser. O símbolo pode dela. Ser o que ela quiser e afinal não está claro. Ela é uma. Pra uma questão óbvia, né? Pro seu eu físico, né? Pro seu não, autoestima. Não, autoestima, não é. Sim. Autoestima não é física. Mas ela. Desculpa, é autoestima, né? Essa questão. A função principal. Isso fala muito do Tommy Kelly também, né? Porque ele tem uma carta pra trepar. Uhum. Né? A cafetona. O cafetão, não tem uma carta pra isso. A carnal, né, ela serve pra você... Você não tá cuidando bem de você, entende? Imagina que você, sei lá, você acabou de sair de uma deprê muito forte. Eu não tô me sentindo bem, então... Terminou o namoro, precisa de alguém sentando na sua cara. Não, terminou o namoro é dancer, a carnal, e se você quiser também, a bruxa pra amaldiçoar. Comprar aquela vela preta de 7 dias no formato de uma rola. E o opositor, você né? Tá... Oi? A bruxa e o opositor pra amaldiçoar a pessoa. Tá tudo certo. E a dança... E a carnal e a dançarina pra você levantar. O extinguidor lá, qual é o nome? O exaurido? O desaurido, o desalmado. Uhum. Você usa com o carnal pro pinto cair. É o líquido de cair pinto do Coringa. É o líquido de cair pinto. E isso não é uma ideia pra você fazer não, tá, gente? Não faça isso. Mas se quiser, inclusive em determinadas figuras públicas. Pois é. E aí a função da carnal é isso. Por exemplo, ela que vai te falar pra você ter amor próprio. Sabe aquela coisa de, eu vou mudar o meu cabelo, eu vou gostar e tal. Tudo isso é energia da carnal. Então, tem aquela fala que, ai, por que só quando eu começo a namorar vem um bocado de gente falar comigo? Por quê? Porque você acabou de começar a namorar, você tá com a autoestima lá em cima, você tá super bem. Tá se cuidando. Tá se cuidando. Aquele meme do periquito, você já viu? Tem um periquito, um banheiro, um box de banheiro, aí tem tipo um periquitinho assim, ó, pequenininho, amarelinho, olhando. Aí o periquitinho tá olhando assim pra mina, pra tá uma mulher, né, que tá tomando banho, ele olha e fala assim, você tá se depilando porque hoje tem ou é só rotina. É isso aí, cara. É o periquitinho. O periquitinho é o cara com o carnal. Não entendi. Okay. E uma mulher se depila se não estiver mal intencionada? Entende? Você tá fazendo isso por quê? Essa é a proposta dela. Entendi. O homem também, quando se depila, né? Porque o homem é meio estranho, né? Entendi. Se chama jardinagem, Rodrigo. O nome. Próximo. Não. Volta. Tá, então é muito claro que a pessoa usa isso pra transar. Você pode usar no sentido de você se tornando melhor. Há problemas do excesso dela também, viu? Mas então. Há problemas de excesso até de água. Mas ela tipo, tá escrito, tipo, ela vai me dar uma foda esse final de semana. Se você sair... Tá escrito, inclusive, que isso não é garantido. Se você sair com ela porque atrás tem gente de que, foda, é porque tem você gente que tem gente que usa um equivalente de café na calcinha. É. Mas eu funciona. Existe um milhão de casos em que funciona. Inclusive, tem um caso, que eu não sei o nome da pessoa, e mesmo se soubesse, não ia falar. É o Márcio Kleber? Não, eu realmente não sei. É a Márcia Kleber? Uma pessoa numa dessas comunidades de Facebook, Hulk pedindo desculpa pra Karnal, é porque fez uma invocação da Karnal, saiu de noite. Ela e o namorado. Ela e o namorado queriam achar uma pessoa pra fazer uma homenagem. Durante a balada, surgiu uma mulher gatona, ficou se esfregando no casal, querendo muito. E eles não se ligaram, chegaram em casa e falaram: putz, acho que aquela pessoa tava afim. E pediu desculpa. E depois pediu desculpa pra Karnal. E acho que tem mais que pedir desculpa mesmo pra não ser. Tem que pedir desculpa pra. Porque eu pede pra mim, porque eu escutei essa história, eu tô muito insatisfeito com a minha vida agora. Não, cara, eu entendi o raciocínio dela depois, né? A desculpa era desnecessária. É, exato, né, cara? Mas foi bom porque ela deu uma história. Na verdade, devia pedir desculpa pra si mesma, né? Tinha um martelo na minha mão e um prego pra ser martelado. Eu fiquei olhando e acabei no martelando. Eu chupei o copo d'água. E eu cheguei, martelo. Me desculpa. Por favor. Eu queria ter te usado hoje. É que a pessoa, ela, eu gostei porque criou conteúdo mágico pra gente poder falar sobre. Se ela não tivesse falado, nós não falaríamos. Aí a pessoa deve estar mediando, né? Então eu agradeço você, que eu sei que você é ouvinte. Eu sei que você e seu namorado são ouvintes. Então, gente, no final das contas, eu tô brincando. Todo mundo merece uma fodinha no final de semana. Mas não é só existe só isso, tá? Só isso que eu gostaria de dizer antes da gente e passar. O excesso dela é narcisismo. Sabe aquela coisa, tipo assim, eu não vou fazer isso porque me cansa. Ai, cara, isso aí me estressa, me cansa, eu não vou fazer. Equilibra com a casta. Tem que equilibrar com a casta. Na hora que você passar do ponto. Se você perceber que, tipo assim, ai, cara, eu tenho muito que pagar a conta. Pagar a conta é um saco, eu não quero. Afortunada. Dinheiro! Dinheiro! Ela é boa fortuna. Sorte. Sorte. Dinheiro, grana. É. Ela tá ligado à carta do mundo. Sabe a carta do mundo? Que é boa fortuna, boa sorte, vai fechar tudo bem. É isso aí, que bom. Se ela saiu, cara, a melhor situação possível. É, assim, eu acho que ela é a melhor carta pra sair. É Algis? Não, tá mais pra Ferru. Ferru. E ela tá nessa coisa. É o fim do rolê, né? É o Ferru mesmo, a colheita final e tal. E ela tá ligada. Eu quero fazer um trampo de grana. Ela serve pra isso também. Serve total. Ela não é a melhor carta pra você, por exemplo, a relação amorosa. Não, eu acho. Mas ela é perfeita pra grana. Você usa ela com a morta. E aí vai vir o espírito do teu pai que vai dar herança, que tá enterrado no teu quintal. Sim. Cara, se eu usar ela com a morta, você pode não fazer isso, mas que tu vai conseguir trocar ideia com a família inteira. E você pode entender a relação da sua família com o dinheiro. Às vezes a maldição é hereditária, né? Eu tenho uma pergunta que surgiu na minha cabeça, talvez não seja pra agora ou não. Eu posso usar os servidores junto, misturar ele com, sei lá, runas? Testa. Pra fazer um sigilo? Pode testa misturar com o que você isso quiser. Poder, eu não sei nem como eu faço essa pergunta. Eu acho que dá pra vocês fazer. Acham que dá rolê? Eu acho que dá liga. Acho que dá pra você fazer bind rune com eles, inclusive. É, uhum. Eu pensei no bind rune. Eu acho que dá pra fazer bind rune com eles pra você fazer amuletos. Sem problema nenhum. Próximo. A mídia. A mídia é pra você fazer exposição de coisas, assim. A mídia é bem parecida com a mídia do American Gods lá, né? Sim, eu usei ela também. A mídia eu usei também. Fazer exposição de coisas? Foi pra... É propagar ideias. Propagar uma determinada ideia e ver que essa ideia era interessante. Pra mim foi muito bom o resultado. E você pode, por exemplo, usar ela com a lua pra entender as mentiras que a mídia conta pra você. Isso é verdade. Aí você vai perceber que diminui a manipulação sobre você. Você percebe que a Terra é plana, tudo certinho com essa carta. Ela vai servir também, ela pode servir negativamente pra poder potencializar, por exemplo, partes ruins de alguém. Você quer popularizar pra difamar. Eu quero usar pra revelar coisas. Ela com o opositor. Olha o combo. Ela, você tem alguém que tá falando merda de você escondidinho? Você não sabe quem é esse que quer foder? Opa. Ela, opositor, visionário. Você conta até três e surge textão no Facebook, né? Revela quem é. Revela quem é. Aparece a palavra. Faz... Só que parece que tem que se importar, né? Se você tá se importando, você tá errado. Próximo é o santo. Essa aqui que a gente disse que é baseada... A gente não. O Tommy Kelly falou que é baseada no São Cipriano. E ele é o cara que apresenta você pros outros servidores. Ele tá ligado ao mago também, sabe? Nessa coisa de... Tipo, ele tá associado à magia, a uma figura masculina. Espiritualidade, assim, de forma ampla. É, espiritualidade geral, melhor. Melhor do que magia. Magia é a bruxa. Então ele é uma boa figura... é uma parte da espiritualidade. Ele é uma boa figura pra trabalhar a iluminação. Né? Sim, sim, sim. Ele e o mestre é... Seria fenomenal o resultado. O santo é uma coisa mais externa e o mestre é a melhor versão de você. Como você disse aqui, seria o sag, né? Uma forma acho simplista. Acho que seria legal ver assim. Não tenho certeza se é isso, mas faz sentido. Próximo é o pensador. É o que eu disse que parece com o Darwin. O pensador, ele serve pra refletir coisas. Por exemplo, tem alguma coisa que eu não consigo encontrar uma solução. Eu posso invocar o pensador, ou evocar o pensador, apresentar pra ele o problema que eu tô tendo e eu espero que ele me traga a solução. Pensador com manifestante. Você tá com muita raiva contida. Você tá com muita raiva e você não sabe pra onde direcionar isso. Aí você forma uma banda punk. Ele é. Eu acho que. Isso põe a mídia no meio que é uma banda punk de sucesso. Mas você pode fazer, por exemplo, o pensador. E e a manifestante, você vai entender como atacar inteligentemente aquilo que é a origem da coisa. E o pensador ainda te ajuda a não seguir cegamente seu instinto. Sim, sim. Ele vai falar, pense as ações, e vai te ajudar a dar uma controlada. Entendi, entendi. Próximo. Próxima é aventureira. Cara, aventureira é legal, cara. Aventureira, ela já me agradeço a aventureira. Aventureira. Por ter aparecido na minha tiragem. Aventureira com a beiradora de caminho? Não, cara, ela sozinha. Aventureira é legal. Te tira da sua zona de conforto e te joga numa parada, num rolê do Kleber muito louco. Ela vai te dar experiência. Que não necessariamente é ruim. Pode ser bom, pode ser ruim. Mas certamente não vai ser o que você está acostumado a fazer no dia a dia. Vou evitar isso. Eu já trabalhei com ela e isso explica algumas coisas, né? Inclusive. Opa! Inclusive. Inclusive, explica uma fotinha que você colocou cheia de tarjinhas no Instagram. Ah, é? Que tem uma foto minha do... É. Muito boa. No meio do mato. Próximo. É. O desesperado. Desesperado. Sou eu nesse momento. Eu não tive nenhum tipo de relação com essa carta, eu não sei o que dizer dela. O desesperado é relativamente parecido com exaurido, mas é a sensação de que você tá na merda. É uma depresona. É uma depresona. E eu vejo ela mais como uma coisa que você deve banir do que atrair. Se bem que você pode ter aquele sentido de iluminação pra entender o que você... Essa com... É, também, mas tipo, visionário, junto com a viseira, a visualizadora. Cara, não sei se vai ser um negócio agradável não, mas pode dar uma brisa interessante. É, pode ser. Mas se dá pra usar com exaurido... Ela me lembra a carta do... Acho que é o 5, ou é o 7 de espadas. Os dois são desgraçados, né? Mas ela tá ligada a isso também, que é tipo, fudeu, assim, desespero, né? É, e ela é uma das piores cartas pra você tirar numa leitura. Quer dizer que você tá perdendo o controle bonito. Junto com o Homem Macaco. Quem é? O Contemplador. Eu acho essa carta lindíssima. O Contemplador é o Dr. Manhattan em Marte. É isso mesmo. Que é você entender as coisas no sentido geral, é você perceber o mundo, né? De forma cósmica, inclusive, de forma espiritual e política e relações pessoas que você tem. Entender como você as coisas funcionam. Todo lugar, por exemplo. Contemplador com a mídia e, por favor, tenha o seu passaportinho. Eu não tô achando lugar no mundo. Uhum. Porra, o Contemplador é foda pra isso. Contemplador com o mundo. Contemplador com o mundo, tu vai sentir um pequeno tão grande. Vai ser aquela máquina do... Sou uma formiga no meio do cosmos. Aquela máquina do Guia do Mochileiro, das galáxias. Que você olha a máquina e ela vai... É um universo inteiro e ela te dá um panorama do universo inteiro e de você em relação ao universo inteiro, tá ligado? E você termina aquele coma. O Contemplador tem uma função importante que eu tava esquecendo. Que ele é o cara que vai abrir o acesso pro seu subconsciente. Opa, essa E quando você é tem um BO que você não consegue resolver racionalmente, entrega pro Contemplador e deixa a mente subconsciente parir uma resposta. Olha, muito bom. Talvez pro instinto, te abrir pro instinto. Se você tem o teu mapa astral, você vai no teu mapa astral e você percebe que Lua e Sol não se conversam, a ferramenta pra você entender o motivo das suas ações. Próximo é o Protetor. É, nosso é aquele filme ruim. Pariu, Andrei. Eu gosto tanto dessa carta. Qual que é o Protetor, o filme do Protetor? Não lembro, mas é nome de filme de Super Cine que passa sábado à noite. Não, o Protetor deve ser aquele do Denzel. Então, tem nome de filme do Denzel, acho. Que é o outro, o Bodyguard, né? Né? Que é o deprê pra caralho, tô em casa. Podia estar usando The Carnal e na putaria tô em casa vendo Super Cine ou Protetor. Você pode mudar de canal e ver... chama aventureira e no último intervalo de casa e você vai encontrar alguém, alguma coisa interessante pra encontrar o Kleber. O Protetor é o que diz, ele é uma parada de proteção, simples e pura. Ele tá ali pra te guardar, tá ali pra te proteger. Essa é a função dele. O Tommy Kelly fez, você até falou, né? O Tommy Kelly fez, né, no aniversário de 2 anos dos servidores, que foi agora no Halloween, ele fez alguns posters que ele tava vendendo, não tem nada a ver com a Penumbra, que são mais de um servidor junto. É. Eu vi só o do... Não, só fez esse. Só fez esse? Só fez esse. Eu entendi que tinha mais. Só fez esse, combo tiragem limitada, assinada e já vendeu tudo. É o Protetor e a Quem Bruxa. Quem tem, tem. Pergunte às dos ouvintes. Então, gente, lê aqui a pergunta do ouvinte, o São Ciprieta. Ele fala, de casta, a casta é bom, Vinícius, é bom pra lidar com vícios? Sim. Acho que sim. Ela vai te dar uma percepção, mas aí você tem que ter tido já a percepção do vício, né? Que é o maior problema. Né? É, sim. Você sabe, você conhece. Se eu tiver, sei lá, eu tenho um parente, o Márcio Kleber, sei lá, meu primo. Tá. É a Leila. Tem que arranjar qual é a minha prima. Então, tem uma prima que tem um probleminha com as drogas. Tá. E eu tô querendo ali ajudar pra ver. Tô querendo fazer magia negra pra invadir na vida dela. É invadir a vida dela pra ela perceber que aquilo ali tá fudendo a vida dela. Seria casta? Não, né? Não, aí se eu quero fazer uma coisa pra ela perceber, é a visionária. E eu já meto o desesperado no meio já, que é pra foder com a vida da pessoa. Já não, ela percebeu que tem que parar. Exaurido, pra você exaurir a droga da vida. Caralho, da pessoa. Que isso. Não, você pode isso. lançar o exaurido não na pessoa, mas no vício, numa ideia. Aí dá. Você não precisa lançar numa pessoa. Aí dá. E se eu fazer o contrário? Eu... Banir. Eu mandar o sol e a pessoa se droga tanto que ela não precisa de mais nada, nem de água, nem de viver, nem nada. Em algum momento ela vai precisar de dinheiro pra comprar mais droga. Não, então, mas... Você sabe onde você vai ver ela? Ali na Cracolândia. E tem uma outra coisa que dá pra fazer também, é usar a casta nesse sentido, é pra você abandonar esses outros prazeres, outras coisas. Corre o risco da pessoa dar aquela conversão muito louca? Uhum. Sabe? Isso é verdade. Eu imagino que esse é o resultado. Ela vai achar alguma coisa que ela vai se agarrar, que vai suprir o vício, né, de uma certa forma. É o Constantino chupando chiclete. Né? É, o Constantino machucando chiclete, a pessoa que vira cristã e troca a chave. É, a ouvinte... Larga a Telemann, né? Larga a Telemann e vai pra outra área. A ouvinte, a Julieta Pazilai, ela faz uma pergunta aqui. O trabalho com um servidor ou combo deve ser feito sozinho? Pode se envolver outros trabalhos mágicos? Exemplo, usar o The Witch, né, a bruxa, na minha celebração de Esbar Sabá, bruxas wicanas? Pode, sem problema. Acho que pode pra caralho. Pode. Inclusive deve. Tá, então se eu vou pra missa, o padre de... Eu quero ter uma experiência religiosa foda na missa. Eu levo o santo. A bruxa. Não, você leva o santo. Não. Eu levo o santo, eu faço uma invocação do santo ali, do mestre, e deixo o padre falar. O santo e o mestre é foda. Eu vou ter uma... Eu deixo o padre falar, aquilo vai falar pra mim pra caralho, eu vou ficar, ai Jesus, meu querido Deus, e vai ser muito... Aí você usa o exaurido. Caralho, o Andrei vai tatuar o exaurido. O exaurido em cima da cruz, né? Cara, sabe... Cara, eu, com os 40 servidores... Vai descer crau nas arenas. Vai ser... Vai ser... Sabe o Scar, quando ele toma conta do reino? Reino? É aquilo ali. Exaure tudo. E eu em cima, no topo. E todo o resto seco. Agora eu estou... Como é que era a música? Agora eu sou o rei da merda, não mais a merda do rei. Como é que era a música dos caras? Muito boa, né? Que as hienas cantam. As hienas ficam... Ele vai ser o rei. Tal. Cara, é muito boa essa música. Eu vou ouvir ela depois. Sou eu cantando. Se vocês... Spotify tem. Eu sou dublado. É, para perguntas dos ouvintes, Lívia, aqui que você está lendo, se você precisa estar perguntando. Mete alguma enquanto isso ainda. Vamos lá. Banimentos tradicionais como o RMP e o RGP são necessários para o trabalho com os 40 servidores? Se quiser, pode. O Tommy Kelly tem uma visão muito curiosa sobre isso. Que é, banimento é importante, mas é pior você pirar no banimento do que não fazer. Faz sentido. Pior então... você pirar no banimento. Ah, eu preciso fazer o banimento, senão eu vou me fuder e tal. Se você tiver essa mentalidade... Porque você já tá com a mentalidade de se fuder, irmão. Você tá chamando isso. Você tá focado no vou me fuder. Se você tiver essa mentalidade, é melhor nem fazer. Nos apêndices do livro tem o... Tem o RMP, inclusive. Não, tem um banimento que ele criou. Muito legal, que deve ser mais simplificado. É mais simplificado. Eu acho que na entrevista ele ensina RMP. E o banimento dele parece muito legal mesmo. E ele dá como alternativa, tipo, só fazer uma defumação no ambiente e tá maneiro. E eu vou falar uma outra parada pra vocês. Não vou, foda-se. Isso é o processo embatendo na bunda agora, hein? Você viu, sentiu? Vamos lá, pergunta dos ouvintes. Ó, tem uma boa aqui. Usar os 40 servidores me conecta a uma egrégora coletiva de punheteiros e minha energia será sugada tal qual pau em lua de mel? Sim. Que legal. Eu acho que não, porque os meus servidores são diferentes dos outros e o meu uso não influencia o de ninguém. Exato. Mais. Você tá usando a forma proposta pelo Tommy Kelly, mas é outra coisa. Posso dar uma sugestão? Independente da moral e da ética e do uso da outra pessoa, você usar o servidor que ela não criou, mas que ela está usando, não interfere em nada, né? Mais ou menos, cara. Porque o servidor do Tommy Kelly, ele foi criado para ser... Por isso que eu acho que é um pensamento extremamente ocidental e moderno. Você entendeu? Ele tá te fornecendo a live. Você tem a sua conta da PlayStation nela, você entendeu? A live acho que é do Xbox, né? Desculpa. Não, acho que é do Xbox Live. A live é do Xbox. Então você tem a sua conta do Xbox nela. Mas quem tá oferecendo a parada foi o Tommy Kelly que ofereceu, entendeu? Então ele é muito pessoal. Enquanto você tem outros... sigilos, que na verdade, outros servidores que não são pessoais, eles são, eles têm dono, eles têm, são centrados, né, e aí é outra coisa. Ou um desses, por exemplo, que não é pessoal, é o próprio Fotamecos. Fotamecos, ele é um Fotamecos, e ele trabalha fazendo management, né, o ajeitamento de tempo. Ele trabalha brincando com o tempo, ele assim, é jogando pra tráfego. Cá, jogando pra lá. É um controlador de tráfego de tempo, é isso que ele faz. Eu acho legal, inclusive, tem uma coisa linguística nisso daí, a Juliana, se tivesse aqui, poderia falar melhor, que é... o fato de que nenhum deles tem nome próprio. Tem é função. O cara que faz não sei o quê. É o arquétipo, né? Puro, né? É quase como profissões, né? É, eles são os trabalhos. Aí você deu a profissão pra você. Entendi. Mesmo. Então não tem como dar... Cara, pra fazer merda e tem que se esforçar. É sempre possível, né? Sempre não. Você brasileiro é o cara é impressionante. No fim do fundo do poço havia uma situação. Vou usar o exaurido com decarnal. Vamos ver o que acontece. Vou usar o exaurido do meu mestre. Banir o Sag. Hoje eu vou banir o Sag. É dia de maldade. Vou descobrir meu pai de cabeça. Eu sou órfão. Vou dar machadada na árvore da vida. É, os caras não. Vai. Primeira pergunta que disseram assim, pô, vocês ficaram de responder a questão da tupa. Algum dos 40 servidores pode virar uma tupa? Virou uma tupa? Não, não pode. O máximo que ele pode fazer é se tornar mais poderoso, mas não mudando a função dele. Tá. O lance da tupa é que assume mais inteligência e passa a englobar outras funções e ter vida própria. Isso não vai acontecer. Isso não acontece com ele. O que pode acontecer, como o Vinícius falou, na verdade, é a profissão ficar mais valiosa. Ficar mais ninja naquilo. É, né? Ficou mais valiosa no mercado porque ela sabe mais coisa. Tem mais no XP. Sentido, na profissão. Mas ela não vai fazer, tipo, uma outra coisa. Ou vai se negar a fazer pra você. Ou vai ser contra você. É, ou vai te fuder. Falar assim, você não me deu a punhetinha. Vou te fuder. Não. Nesse tema aí do vou me negar a fazer. Se eu usar os servidores... Martinho Vasconcelos pergunta. Se eu usar os servidores e não agradecer, mesmo tendo o efeito desejado, vai haver um motim? Você já pagou ele na hora que você deu atenção pra ele, cara. Se você olhou pra ele, tá bom. Segundo as palavras do próprio Tommy Kelly, que está no site, ele lá oferece... Ele oferece o ritual simples de invocação ou evocação, que é você acender uma vela na frente da carta. O que, que ele fala? O que, que ele recomenda? Acende uma vela, fala o que você quer, verbaliza. Ó, que, você tá puxando, mas você não tá puxando pro mundo. Não, você vai ter que verbalizar o que, que você quer com aquela carta. E depois de verbalizar, você promete, ó, se aquilo der certo, eu vou acender uma outra vela pra você. Você tá alimentando uma criança. Mas não paga antes. Mas, ele insiste nisso. Isso é qualquer coisa, qualquer relação com o servidor. Pagar antes o servidor, você é um idiota. Não nada. Não pague antes pedreiro, principalmente. É, você não paga antes nada. Pagar antes pedreiro, sempre dá merda. É, você tá fudido. É, os 40 serventes. Os 40 Denilson. E ele vai vir me cobrar e tal. Cara, ele se alimenta da atenção, mano. Você já tá olhando pro bicho, você já tá pagando em alguma instância. E também não vai fazer umas piradas, tipo, vou tatuar o negócio, vou. Não, e outra. Esqueci de pagar o servidor, queria usar de novo. Bate o papo com ele e fala, brother, esqueci de você daquela vez, tá aqui o pagamento, vamos pra próximo? Vamos. Tira da cabeça, não é um goétio, não tem nada a ver, é uma ferramenta e tá lá pra um uso e pra aquilo. Invariavelmente você vai deixar de alimentar e ele vai morrer, é isso. Só que você não vai conseguir matar esse servidor, porque é o servidor que todo mundo usa, cara. Então, o lance é, você não vai conseguir matar porque você não tá sozinho, tem mil outras pessoas alimentando. O que você pode fazer, mas eu quero matar ele. Ignora, para de usar, deixa quieto, deixa eu morrer pra você. Próxima pergunta. Tati Cacilha pergunta. Já vi gente usando os sigilos na pele. Isso é ok? Não. Sim. Acho que sim. Sim, você não pode tatuar. Se você tiver invocando... Pele, pra mim é isso? Não. Que tá pele? Não. Canetinha. A galera vai sair na night e faz o sigilo da carnal na palma da mão. Eu uso na palma da mão o sigilo pra caralho. Eu posso usar os 40 servidores mesmo não sendo caoísta? Dá choque de egrégora? Keller? Não quer. Não dá choque de egrégora ou não pode usar? Pode usar, não dá choque de... Cara, ele se você for cristão, véio, acho que vai ter um resultado muito melhor que muito caotista, inclusive. Eu acho, inclusive, que você pode usar não acreditando em magia, usando só do ponto de vista psicológico, que funciona do mesmo jeito. Ele vai te servir muito isso. Sim. Posso dar uma pequena colocação aqui? Eu não entendo sobre essas paradas. O que eu tô falando, tipo assim, não é... Tipo assim, eu li o site do cara... Né? É o próprio criador que tá falando de um bom uso. Você pode perverter esse uso. Pra mim não faz sentido você perverter esse uso de livre e espontânea vontade e perguntar pra mim se pode. Não faz sentido. Eu vou perguntar, olha, pra mim é uma loucura, porque se o criador tá falando que tá recomendando uma outra maneira que vai de encontro, pra mim não faz sentido, então não pergunta. Mas... essa questão do... O que foi isso? Eu tô tentando entender o que você tá falando, cara. Você tá tipo ali nos momentos mais baixos. Eu esqueci. Qual era o assunto mesmo? De loucura. Se pode usar sem ser caoísta. Ah, é isso aí. Eu acho que essa explicação serve pra essa pessoa. Você tá no Brasil. Se a pessoa pergunta, eu posso usar? Isso quer dizer que você não tá tão fiel assim na religião que tu escolheu seguir pra você. Ou você é cuzão só, cara. Tem muita gente que é cuzão e tem medo de usar coisa. Então você já pode usar. Porque se o cara, se tu é católico, fervoroso, padre, pelo amor de Deus, tal, por favor, Deus me ajuda, sabe, tira, sabe, coloca a mão no meu pau. Cara, assim, eu vou dar uma opinião pessoal minha de uma pessoa que não entende, mas que eu tô aqui com vocês e tal, tenho 7 anos de falando sobre esse tipo de coisa indiretamente. Alguma coisa já impregnou. Alguma coisa impregnou aqui. Ai, eu não entendo. Eu tô sendo humilde, Vinícius, para com essa porra de magia do caos aqui que eu sou de Deus. O merda. Pra mim não faz sentido uma pessoa falar de choque de agarro dentro do Brasil. É uma visão pessoal minha. Faz muito sentido. Não faz sentido. Porra, Arautos do Evangelho tá perguntando pro demônio sobre os santos de dentro do rolê deles, que o Papa tá cagando, que não tem nada a ver, e tá fazendo. É que existem energias das que funcionam, não as do Arautos do Evangelho. Das energias que funcionam, tem umas que elas são muito opostas. Então não é que vai dar necessariamente choque de egrégora. Mas, por exemplo, você pode ter menos eficiência porque você tá usando alguma coisa muito posso oposta. Posso fazer uma explicação disso? Claro, deve. Água e óleo não se misturam, certo? Eu vou usar decarnal com a casta. É complicado. Mas se você exercer alguma força de vontade em óleo com mais alguma coisa, vira maionese. É uma emulsificação. Vai dar muito mais trabalho você misturar água e óleo, mas concordo. Uma hora você vai conseguir. Ah, tá. Concordo. Você pode ser não tão estudado ou entendido daquilo e vai dar mais trabalho fazer, mas não é proibido. O próprio Tom Michele falou outro negócio curioso, que posso ser católico e usar os servidores? Ele fala, cara, depende do quanto você é católico. Exato! Se você for muito católico, você vai lembrar que na Bíblia tá condenado todo tipo de magia. Deve estar em Levítico, tudo isso tá em Levítico. Deve estar em Levítico. E o que acontece? Você vai se sabotar pra essa porra não funcionar. Você vai falar, eu tô fazendo uma coisa errada. E não vai dar. O resultado mais provável, assim, de falha que você vai ter, não é, tipo, o servidor fazer um motim contra você, tipo, como for, sei lá, o Haiti, tá ligado? Revolução Haitiana, né? Que o nego matou os brancos, tudo, e eles fugiram pra Louisiana. Não vai fazer isso com você, o servidor. No máximo que vai acontecer é não funcionar. Talvez dê merda, mas aí você tem que ser muito bom até pra dar merda. Para com essa coisa que você tá devendo coisa pros outros, você não tá devendo. É que a gente tem muito medo, cara. Né? O Brasil é foda. A gente não tem medo de nada. Tem medo do escuro só. Por isso que eu faço xixi na minha mão. Tem medo de acabar o bacon. Tem medo de boleto. Rapidamente, Tulpa. Eu sei que existe um conceito budista, que é de onde isso veio, tirado de tulpa. Só que não tem nada a ver dessa tulpa que a gente tá falando nada aqui. Nada a ver. Que tulpa é essa que a gente tá falando? O pessoal fala muito de tulpa como o que pode acontecer com um servidor de magia do caos, nesse sentido, quando ele recebe atenção e liberdade demais. Então, quando ele tá muito energizado, saidinho. Muito saidinho, ele começa a aumentar suas competências, sua inteligência, sua independência, até ele se tornar maior autossuficiente do que aquilo que você criou e começar a ter vontade própria. E eles acham que vai se vingar de você. Por quê? Porque você é um empregador cuzão. Existe essa questão da forma pensamento se tornar autossuficiente, se tornar uma tulpa. Você já viu isso acontecer? Eu nunca vi nada disso que eu tô falando. A questão não é essa. Pra mim é tudo papo de louco essa porra. Eu já vi. Eu consigo entender como tupas funciona. E eu já vi sigilo, servidor, sair do controle, mas foi mais porque nega era escroto do que porque o servidor criou autoconsciência. Eu vou dar um exemplo aqui prático. Jeová. É verdade, ele é uma tupa que foi meio descontrolada, né? Virou uma tupa que perdeu o controle e começou a virar dono da porra toda. Vamos tentar fazer um ataque terrorista pra mim, porque eu tô falando mal do decarnal. Aí virou a tupa. É isso? Cara, relaxa. Desencana essa porra da tupa, desencana. É, cara, tipo, isso é uma loucura. Não vai nessa. Não. Pode acontecer, mas desencana. Não é isso que vai acontecer. Perguntaram pela segunda vez aqui uma coisa. Que alguém havia falado alguma coisa que dá bem tomando um chazinho, que é mesmo? Chazinho, não, de plantinha, tipo, de cipózinho. Chama isso e toma mais um chá. Foi que o Finker, não, ou o Contemplador. Ah, o Contemplador com, sei olho, lá o quê? Olho. O olho. Contemplador, o memória olho. Tá boa, hein? Agora põe o Pensador no meio também. Põe o Pensador e toma um chazinho. E aí que você vai ter uma compreensão. Quando você voltar, manda um e-mail pra mim, valeu? Aí você vai ter uma compreensão muito grande da vida, do universo e tudo mais. Pergunta pertinentíssima. Dá pra usar os 40 servidores sem fazer propaganda? Por que que é essa pergunta? É porque todo mundo não, mas muita gente nas internets, principalmente. Grupo de Facebook. Fala lá, agradeço ao servidor fulano de tal pela graça alcançada, igual o santo católico. É uma das formas de você agradecer. Eu acho, a maioria das pessoas faz isso porque simplesmente é fácil, você não tem que fazer nada. Você vai lá, digita 3 frases. Exatamente. E tipo, paguei. Não gastei nem dinheiro com vela. O que eu acho que seria legal pra caralho, por exemplo, vamos lá, eu tenho a Carnal. Então pega uma dessas ruas da minha cidade, de São Paulo, que tem um bagulho de beleza, manja, e eu imprimo um cartaz dela e eu coloco logo na entrada da rua. Eu já falei que eu acho muito mais legal, assim, porque eu tô alimentando com a energia de atenção e tá coerente com aquilo que ela tecnicamente significa. Isso ainda classifica propaganda, embora não seja online. Mas existem outras formas de agradecer. Você não precisa... é sobre propaganda, né? Não precisa ser. Inclusive no Grimório fala de alguns servidores específicos. Ah, esse cara aqui gosta de rum, esse cara aqui gosta de tabaco. É a sua atenção que tá ajudando a alimentar, tá ligado? Isso é uma coisa que o Tommy Kelly toma muito cuidado, que é pra a sua atenção, cara, você olhou pra ele, você tá alimentando o sigilo. Esse podcast tá alimentando ele. Na hora que você ouvir esse podcast, você tá alimentando ele. Fique em paz com isso. Eu não posso dizer que não pode. É uma pessoa minha, visão pessoal minha, não acho. A visão pessoal, já que o Andrei tá falando a visão pessoal dele, é que é preguiçoso. Eu acho. Preguiçoso e limitado. Você só fazer isso. Eu já falei às que vezes eu a preciso, pessoa, né? Às vezes a pessoa até tá... Ai, eu não queria chamar atenção, mas o meu desconforto aqui é parte do pagamento. Por exemplo, o sigilo que a gente que fizeram para a vergonha presidencial. Teve o que eu tinha feito com esse sigilo? Porque eu achei que a gente colocou... Você é o teu primo. Tava de visão, né? De visão, de colocar em lugar público. A gente colocou na Paulista o símbolo e o principal, eu coloquei em todas as reuniões do sindicato, todos os meses que ia ter reunião de sindicato, porque era uma energia extremamente oposta à figura presidencial. Então, na hora que você coloca aquilo, eu imaginei que ia dar um bust muito bom. E esse raciocínio de colocar, já que você vai fazer uma propaganda, eu acho que seria interessante uma propaganda direcionada. Seria legal, entendo uma lógica, né? Funciona pra mim a lógica. Isso é o que o DKMU chama de ataque à realidade. Olha aí. Bom, muito bom, muito bom. Mais alguma pergunta pra gente finalizar? Usa oracular. Como usa? Como faz? Como tarô. Você embaralha, tira numa posição específica. É isso aí. O Tommy Kelly dá algumas tiragens. Ele fala que você pode usar basicamente as mesmas tiragens de tarô. Você pega a cruz celta clássica, tira e você colhe lá o significado dela. Ele fala que uma que resolve fácil é aquela de passado, presente e futuro. Três cartinhas. Passado, presente e futuro. Passado, presente e futuro. Dois conselhos. Se eu fizer isso, dá isso. Se eu fizer aquilo, dá aquilo outro. No livro... que está agora no Catarse. Tá explicando como fazer? O pessoal disse que tá fazendo um servidor aqui, tá se inspirando pra fazer um servidor, que vai se chamar The Rager. E vai ser inspirado no Andrei, porque você tá muito pistola. Vocês não têm ideia no monstro que vocês estão criando. Pistoleiro! Tem uma música assim, né? Pistoleiro! Pistoleira! Ah, era isso. Vou fazer um 40 servidores do Magicano. Aí esse, tipo, é aquele, tipo, meio Andrei forma Alborguete, né? Depois eu te mostro ali. Fiz vários desenhos de vocês. The Witch vai ser a Ju, né? Você vai ser qual? A aventureira. Eu quero ser a Carnal. Aventureira. Não, vai ser a aventureira, só que em vez de mostrar peitinho, vai estar mostrando a bunda. O Carnal vai ser o Eric. Costa, na mesma com a mão posição. No pau. Com a mão no pau. Com a mão no pau. O Carnal vai ser o Eric, com a mesma posição. Demorou. Com os peitinhos do Eric na frente. O que, que vai ser o Vinícius? Vinícius vai ser o mestre, talvez. Puta merda. O santo? O santo, porra. Cara, quem santo cachaceiro, né? Imagina ele na pose assim do LX. Tá sobrando só merda pra mim. A poesia. E a Lívia? E a Lívia? A manifestante. The Thinker. Não. O pensador é a Lívia olhando, tipo assim, ó. Não, não sou eu. Eu pensamento não. Lógico. Não, mas você não. Pensa. Eu penso, mas não é nada lógico. Meu pensamento é circular. Lívia dormindo até 11 da manhã, morta. ela acorda assim, tem uma caveira no lugar da cabeça da Lívia. Acho justo. Se você está com dúvida, quer saber mais, participe do Catarse, que a gente está lá. Dos servidores. Por que a gente abriu um Catarse e não fez, sei lá, uma pré-venda só? Porque é um projeto caro. Nós somos uma editora independente. São 40 cartas, né? É um baralho, 40 cartas. O livro coloridos. É todo colorido. O livro é todo colorido, tem que ser com papel diferenciado pra poder não vazar tinta pra página de trás. Então, é um projeto caro. Só que é um projeto muito bom, muito sensacional, e por isso a gente foi até o Catarse pra, tipo assim, ajuda aí. Você quer meter um louco? Ah, eu sou mago aqui também, e eu imprimi o meu e tal. Você não tá falando de pagar com atenção e cuidado? Olha aí a porra do Catarse. É uma forma de você dar uma atenção fodida. É isso? Quer alertar? Vai tomar no cu, filha da puta. Agora paga essa meta. Quer pagar? Paga. Paga essa porra, caralho. Você vai dar uma atenção fodida pra realizar. Se você quer dar uma atenção, já tem o seu baralho, não quer saber do livro? Vai lá. Tem lá. São R$10 o primeiro? Certo. R$10 é o muito obrigado. É o muito obrigado, doador. Você não tá ganhando nada. Você agradeço. Ganhou sim. Isso é um agradecimento por algo que o servidor fez. Isso. Não, eu acho que é super válido. Você fala assim, mas eu estou ajudando. Não, cara. Você tá ajudando a divulgar nacionalmente no livro oficial. oficial, autorizada pelo Tommy Kelly, blá blá blá blá blá. Essa é a primeira língua sem ser inglês que primeira vai língua ser. Sem ser inglês que o livro vai ser. O Tommy Kelly tá muito feliz, gente. Ele então, ficou cara, muito se, feliz. Se não existe. Se o Catarse não é uma forma de agradecimento. Exatamente. Nada mais é. É e só pra lembrar, tipo, o Tommy Kelly, tudo que você pode. Não tudo, vamos lá. Você pode usar os 40 servidores sem ter livro, sem ter baralho. Pode fazer tudo. No site tem algumas informações. Inclusive, o autor tem ele disponibiliza no site imagens em baixa resolução pra você exato. Trabalhar minimamente. Não, sem imprimir. Você consegue. Só que no Grimório você vai ter muito mais informações. Você vai ter alguns rituais, você vai ter coisas legais pra fazer. Você vai ter esses combos dos servidores, qual que funciona com qual que não funciona com qual. O cara que já é um magão da porra, que é só testar, ele pode fazer a parada e tal. O cara que tá começando, eu acho que é interessante ele pegar, porque ele vai ter coisas legais. Porra, eu não sei, eu nunca tirei oracular, nunca tirei tarô, não sei como é que isso funciona. Ele vai te ensinar umas paradas, né? Por exemplo, você pega as descrições, vai ter as descrições completas de cada um pra você achar, pô, será que eu usar isso? Será que vai dar certo? Ali você vai achar o que melhor dá certo, né? Isso é interessante, né? Então é isso. Se você é um magão da porra e quer incentivar simplesmente a comunidade mágica e trazer mais livros para o Brasil, como é que você pode ir lá? Não tenho dinheiro. Entra na porra do site, pega ali o Shrevis, o servidor lá do dinheiro e vai ter dinheiro pra pagar. Fiz, não funcionou, não tem um centavo. Compartilha essa porra. Isso, eu ia falar assim, a atenção de compartilhar também já ajuda muito, porque, ó, hoje eu percebi, por exemplo, que eu não tinha colocado ainda no Instagram. Coloquei no Instagram mostrando que tinha aberto Catarse, não sei o que, e várias pessoas vieram perguntar. Eu disse assim, essas pessoas não foram atingidas nem pelo Mundo Freak, nem pelo Magicando, nem pelo Facebook. Então tem um bocado de gente talvez interessada que só vai tá perceber isso porque você compartilhou. E eu acho, como eu falei, que é um puta agradecimento pros servidores. Entendi. Então é isso, galera. Muito obrigado por todos vocês que ficaram até aqui. E é aquilo. Ósculo no bode. Praise the Sun pra todos de vocês. Tchau! Virar essa mesa assim. Próximo que usar esse microfone vai pegar algumas doenças. Vamos tentar não... Eu vou muito batendo cara ainda hoje. Vamos tentar não interromper os outros, aproveitando que tá... Cê estamos sabe... de quatro. Você sabe cara, que isso não vai acontecer, né? Vai. Pode tentar ativamente. Tá pedindo umas paradas hoje que tá foda, né? Mas, não, se acontecer, eu vou pedir mandar vocês repetirem. E aí é isso que vai acontecer, porque hoje eu tô pro crime. Hoje eu tô a Lucy Crazy. Maldita. Enfim, foda-se os elfos. Caralho. Não, não conto os elfos. Deixa eu pegar o caderninho. Uma raça inteira. Você acabou de ofender. Parabéns. Eu sou... Um elfo... André, assim, não brinca em serviço. Com elfo eu sou racista, não tô nem aí. Tá bom. Vou ficar e o Eric, inclusive, dá um mais caldo ainda. Eu já olhei a bunda do Eric. O Eric é uma delícia, o Eric, né, eu já vi ele recebendo proposta de casamento na minha frente. É que eu... Mesmo? Oi? De homem. Ah. Oi? Olha... É que o Eric, ele tem cara de que não te liga no dia seguinte. Aí eu acho que é zoado. Ele tem cara de que ele não te liga no dia seguinte. Mas tem vez que é tudo, isso é tudo que você quer, né? Ele tem cara que vai trocar o seu namorado por muitas drogas. Não, muitas cachaças, talvez. Não, porra, com certeza. Tem cara daquele maluco que te usa, né? Tipo, exatamente. Tá te usando, eu tô te usando. É, né? Aquele que você gama justamente por causa disso. Eu tô te usando. A Ju usa magia. Me usa, Eric. Esquece essa rachada horrorosa. Fica comigo. O Matheus e o Eric tiveram um caso quase, né? Vamos parar. O livro faz. Que é isso, Lívia? Você tá apertando seus próprios peitos? Você tá louca? Não tem outros peitos pra ela apertar, então. É verdade. Você tá do lado de um gordinho. Você pode. Guarda celulares nos seus peitos? Às vezes. Seu celular tá aqui. Ligado, Lívia, inclusive. Lívia, deixa eu falar um negócio pra você. Eu não sou seu médico, mas acho que você tem um probleminha muito sério. Vamos lá. Você precisa muito descobrir. Que a família é grande, todo mundo tem parentesco. Quando eu vi o planeta, a primeira coisa que me lembrou foi Sandman, na hora que ele tá conversando com... Tá tendo a batalha com o Corozon. Ele lembrou o Mogo. Que foi? Sua mãe é tão gorda que eu tirei a carta do planeta e era foto dela. Essa é boa. Desculpa, pode ir. Sabe que também é muito gordo? A minha mãe, né? Aquele cara lá, o musculoso. É. Enfim. Teu pai é tão chifrudo. Não, continua. Porque a Lívia, ela tá aqui pra impedir os meus caminhos. Ela tá aqui pra me irritar. É, a fechadora de caminhos. Matar ela, jogar ela dessa janela. Daqui a pouco. Mentira. Eu tô aqui pra tornar a sua vida mais interessante. E alegre. Entendi. E alcoólica. A minha vida é desinteressante por uma escolha pessoal minha. Não interfira na minha vida. É... Maldição chinesa no Andrei, né? Uhum. O seu gato, o seu cachorro. Não, que, sua vida não. Que a sua vida seja interessante. Maldição chinesa. A sua vida, do seu gato, eu vou brigar pra minha vida ser desinteressante. Você não tem noção. Vai lá, ó, interessado. Vamos lá.